Salve, salve, galera! Tá começando mais um podcast do Contra, o podcast mais maldito da internet. Eu sou o Adriano Imperador e estou aqui com meus amigos Rodolfo Gatti. Opa! Salve, galera! O Rodolfo, pra quem não sabe, ele é o dono da página Capitalista Moreno do Facebook, da página Cebolinha Opressor também, não é? Cebolinha Opressor. Não mexo mais nela muito, mas é mais Capitalista Morena mesmo. Um dos maiores web influencers aí do Facebook, a página bombando. É, crescendo. Aí, Rodolfo. Porra, cara, sou Rodolfo, sou de São Caetano do Sul. Opa, minha terra também. Tô aqui pra oprimir todo mundo. Essa é a proposta do blog, não é? Do pod. E, porra, cara, sou dono da Capitalista Morena, crescendo pra caralho, espero aí atingir milhões em breve. Opa, a gente também espera. As pessoas criticam muito, né? Falam assim, porra, como assim o Rodolfo Gatti, ele é homem, né? Mas eu não sou não, cara. A esquerda, segundo a esquerda, a ideologia de gênero, eu sou uma mulher. Então, o Adriano sabe, eu tenho um cabelo comprido, ó. Dá pra brincar. Muito bem tratado aí. Rodolfo é homem no documento mesmo, né? Agora com a questão da ideologia de gênero, você pode ser a porra que você quiser, né? É. Tá vendo? Então, hoje, por exemplo. Opa! Hoje, por exemplo, eu escolhi ser uma girafa, cara. Ah, então, né, com essa coisa de gênero fluido, né? Você pode ser o que você quiser. Na hora que você quiser, né? Pode usar o banheiro que você quiser também, fazer a porra toda. Pode. Então, além do Rodolfo, a gente tá aqui com o Herbert Mone, que é um escritor carioca, que tá participando da primeira vez aqui também no podcast. Fala aí, Heitor. É Herbert. Desculpa. E aí, galera? Beleza, pessoal. Heitor Machado aqui. Sou diretor de operações do Instituto Liberal, sou administrador da página Taverna Capitalista, dá um joinha lá na página. E, porra, tamo aí, né, cara? Oprimindo, batendo nos soça. E fazendo com que esse Brasil pareça um pouco mais na terra de liberdade, que tá escassa, né, hoje no país. No Facebook, Herbert Mone, escritor. É, no Facebook, Herbert Mone, escritor, é minha página de escritor, eu tenho a opção de contos lá pra vocês lerem. É ficção científica com um fundo libertário, mas é aventura, fantasia, bang bang espacial. Tá, as ordens de vocês. Tem sexo, tem aventura, tem diversão. É, política boa. Não aparece muito, não. A política eu tenho é na minha página pessoal. Isso eu tenho bastante. Então, galera, a gente se reuniu hoje, nessa noite de quinta-feira, para discutir aí um assunto de mais urgência, né, dessa semana, que são as eleições municipais, né? As votações vão ocorrer no domingo. A maioria dos municípios aí, né, vão ter que estar voltando às urnas aí para escolher aí seus novos prefeitos aí para os próximos 4 anos, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho de PEC 241, né, essa PEC maldita aí que tá falar e tipo, tá oprimindo a esquerda, né? E ocupações, né, essas porra toda aí. Enfim, vamos começar falando sobre as eleições, né, que é o assunto principal. É o seguinte, e aí, como é que tá na cidade de cada um de vocês aí? Como é que tá rolando aí o processo eleitoral? Tá muito tranquilo? Acho que tá rolando primeiras damas, pode ir aí, Rodolfo. Primeiras damas. O que vai ter menos pra falar, né? Que tá em São Caetano? Porra, tá em São Caetano, não teve nem segundo turno. Mas eu acho que. É que aqui também tem 140 mil eleitores, cara. Acho que não chega nem a isso. Não dá segundo turno, né? Não dá segundo turno aqui, nem fudendo. Foi 34 a 30% na. Dois candidatos do PSDB, o Aurico, que ganhou, versus prefeito, o... Né? Já foi prefeito, versus o Paulo Mole, ou o Paulo Pinheiro, que é o atual prefeito, mas perdeu, que é bunda mole pra caralho. E é isso, cara, mas assim, dentro do ABC, o Adriano também, que é de Mauá, né, Adriano? É, de Mauá. A gente mora aqui nessa bolha abcense, dominada por sindicatos. Pela esquerda. Né? É, cara, mas esse ano o PT não ganhou nenhum lugar aqui, né? Bolcheviques do ABC, né? Falam. aqui é a terra da esquerda, cara. Mas eu me surpreendi. Eu achei que o PT ia levar pelo menos uma prefeitura aqui, não levou nenhuma, né? É, tá aqui, aqui na cidade, eles estão no segundo turno, né? E Santo André, que a gente trabalha também. É, Santo André e Mauá. Santo André e Mauá, né? Então, no segundo turno, né? Acho que Diadema também. Mas eu acho que não ganha, não. Não ganha nem fudendo. Não, não ganha, cara. Os caras perderam São Bernardo. São Bernardo, porra, é a terra do PT, é a terra do Lula. É. O Lula não conseguiu eleger nem o filho dele como vereador. Pode crer. Bom, cara, o pessoal tá com a carteira mais segura, então. Tá. O candidato do PT do Lula fez campanha pessoalmente em São Bernardo, acho que ficou em terceiro lugar, né? Não teve nem chance de. Ficou em terceiro. É Raul, não é? Puta, cara, agora eu não lembro o nome da puta. De pesquisa aqui, dá uma olhada. Mas é. Então, por enquanto. Eles ainda estão disputando, né? Bastante prefeituras aí no Brasil todo, né? Não, então, só pra você ter uma ideia, o pessoal do PT, eles perderam 60% das prefeituras em relação a 2012, sim. Eles tinham algo em torno de 650, não lembro exatamente o número, mas já foi pra 220, assim. É, 220 alguma coisa, né? Chegou nem a... É, isso já considerando as cidades que eles vão pro segundo turno e tudo mais. Ah, já considerando essas também, não só as cidades que eles levaram no primeiro turno. É, exatamente. Não só do primeiro turno, tô considerando, inclusive, acho que eles têm chance de no segundo turno. Então, assim, a perda pode ser ainda maior. E, ô Heitor, você fala de onde, cara? Fala do Rio, cara. Fala do Rio aqui, tá muito complicado. O Heitor vai votar no Freixo, né? Ah, você e o não, Herbert estão no Rio, né? Não, eu sou de Volta Redonda, não sou do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. Vou votar no Macaco Tião, cara, 99. Né? não dá pra votar mais no Macaco Tião, cara. Não. Não dá mais. Assim, é de coração, né, ainda? Cara? É por coração, assim, 99 vai ser o Macaco Tião. Você pode conhecer as pessoas também, não sei, de repente, 99 pode ser um outro artista aí, ou alguma, não sei, alguma figura aí que a gente escolha, mas aqui, cara, tá muito difícil. Seguinte, a escolha é entre um ex-ministro da Dilma, ministro da Pesca, o Crivella, Marcelo Crivella, é uma disputa de Marcelo. Perdão? Bispo da Universal... Entre outros. Grana na cueca, essa porra toda aí. Foi da base do PT durante anos e anos. E entre o PSOL, que é o Marcelo Freixo, que é o cara, pô, ex-filiado ao PT e tal, quando teve aquele racha, né, no PT, que foi criado o PSOL, o cara saiu, enfim, já tá apoiador de Black Bloc e tudo mais, assim. Existem vídeos aí na internet, basta procurar, dele falando que o Black Bloc é legítimo e tudo mais. Cara, eu sou um liberal, libertário, quase anárquico. Eu ainda acho que acho que existe... Nessa pegada também. Oi? Eu acho que eu tô nessa pegada aí também. Então, eu sou quase anárquico e, assim, eu gosto muito de propriedade privada, cara. Eu gosto de estar falando aqui com vocês no Skype, usando meu computador. Casa? Na minha casa. Então, esse negócio de PSOL comigo não vai colar. Então é por isso que eu vou de 99 no segundo turno. Sim. Vou deixar o Herbert falar um pouquinho aí de... Ô, Heitor, antes do Herbert falar, posso só perguntar uma coisa? Você acha que o Crivella, não, o Freixo, você viu que ele colocou uma menina liberal, uma economista, na equipe dele? Sim, vi. Liberal... Você acha que a tática dele é tentar pegar essa galerinha liberal meio perdida? Olha só. Deixa o Herbert falar um pouquinho sobre Volta Redonda e a gente volta nisso. Não, olha, francamente eu não faço questão, Heitor, porque a eleição aqui tá sonolenta, tá 32% a 28%, o candidato é do PRB, o mesmo partido do Crivella, e o outro é do PV. Francamente, dá sono. IPV, dá sono essa eleição. PV, eu não sei como que é o PV aí no Rio, né, mas aqui é legenda de aluguel, né? Aqui o PV é partido que o cara, sei lá, ele tem uma disputa interna no partido dele, mas PSDB da vida. Ele tem um candidato concorrente lá, ele sai do partido, compra a licença do PV na cidade e se candidata pra não ter um racha dentro do próprio partido, né? Olha, isso depois da cidade ter... Olha, eu até perdi a conta. A gente teve um prefeito aqui que se chamava Neto, que ele passou 5 ou 6 mandatos sendo dono da cidade. É, depois ele fez tanta bobagem que o povo cansou dele, sabe? É uma coisa assim, aqui é sonolenta. A cidade é completamente esquerdista e a política aqui é sonolenta. Caralho. Aconteceu isso em Campos também, né, Herbert? Na outra ponta do estado... Mas sim. Lá em Campos, o garotinho governa, pô, 30 é dono. Anos. É dono. Ele é dono lá. É dono, e aqui era o Neto e deixou de ser. E agora a política se tornou uma coisa sonolenta, né? Tá... Francamente, eu prefiro deixar a bola com você. Bicho, eu tenho uma história melhor que essa pra contar, velho. Aqui em Mauá, né? Mauá, teoricamente, sim, faz parte do ABC também, né? Aqui é o seguinte, tem um candidato chamado Leonel Damo. Ele já foi prefeito de Mauá 3 vezes aqui. E das 3 vezes da Vanessa Damo? É, o pai da Vanessa Damo. Das 3 vezes que ele foi. Os 3 mandatos dele, nenhum ele foi eleito. O primeiro mandato, acho que nos anos 80, isso. Na época que, sei lá, acho que o mandato de prefeito era 5, 6 anos. Não tinha reeleição, antes das diretas. Ele era vice-prefeito do cara que foi assassinado. Aí ele assumiu o restante do mandato no lugar. Aí nos anos 90, ele foi vice também de outro candidato. Que sofreu impeachment, assim, coisa de, sei lá, 2-3 meses depois do Collor. O Collor tomou impeachment, 2-3 meses saiu o impeachment do prefeito aqui da cidade também. Aí esse Leonel assumiu o resto do mandato, terminou. Disputou 2 eleições com o PT, perdeu as 2. Na terceira eleição que ele estava disputando, ele ficou em segundo lugar, entrou com processo de impugnação do candidato que ganhou, que também era do PT. A juíza daqui da cidade na época, a juíza eleitoral, era prima desse cara. Ela deferiu o pedido de cassação do cara que ganhou a porra da eleição. E aí ele assumiu como prefeito porque ele ficou em segundo lugar. Desde novas eleições na cidade, ele assumiu. Agora ele tá com, sei lá, 80 e poucos anos, quase 90. Ele não pode mais, acho que nem pode mais disputar a eleição. E aí ele colocou, a filha dele foi cassada, né? Também por causa de irregularidade, a dele era deputado estadual. E eu, o candidato que está aqui na. Que está disputando junto com. Contra o prefeito atual, né? Que também é do PT. Teoricamente, assim. Vai esquentar a cadeira para esse cara, porque a esposa dele é a candidata vice. E ele ganhando a eleição, o velho vai assumir alguma secretaria ou vai pro gabinete, como já aconteceu também, né? De. Candidato ganhar. Sim. E esse velho pegar e assumir extraoficialmente a prefeitura, né? Voltando aí à pergunta do Rodolfo, cara, que o Freixo chamou uma economista liberal e tudo mais, o que acontece? Só pra, assim, que a mídia, isso saiu do Estadão, né? O Freixo tinha chamado uma economista liberal. Cara, assim, à primeira vista, o que parece é que o Freixo está tentando, ele também voltou naquela história de aumentar o IPTU e tudo mais. Então, o que estava aparecendo é que ele ia soltar uma coisa ao estilo cartões brasileiros que o Lula fez lá em 2002 para ganhar a eleição, exatamente. Ele ia lançar um tipo de carta aos cariocas. Ou então falar assim, pessoal, eu não sou tão socialista assim. Tá vendo? Eu não sou tão socialista, até tô chamando uma economista liberal. Então, eu não sou tão socialista assim. E aí, mas aí, sabe, a gente, como liberal, libertários e conservadores, a gente não confia em esquerdistas. Se você for um pouquinho mais a fundo, o que você descobre? Que a Eduarda Larroque, que é a tal economista liberal, ela é casada com uma senhora que é filiada ao PT. Então, tá tudo ligado. É, eu vou ficar devendo o nome aqui, tá? Infelizmente, não consegui o nome. Mas a senhora que é casada com ela, eu não tenho problema nenhum com isso, com 2 mulheres sendo casadas. Eu, como eu falei, sou libertário. Acredito que na livre associação de 2, 3, 4 outras pessoas forem. Ah, isso é de decisão das pessoas, mas é fato é que ela é casada com uma senhora que é filiada ao PT. Até mesmo porque então, assim, você não pode ser libertário e querer fiscalizar o coalheio, né? Fiscalizar com quem? Exatamente. Porque cada um transa, né? Exatamente. Acho que a única vez que você pode dar concessão às pessoas acharem alguma coisa do seu orifício curricular é quando você quebra os dois braços e é alguém que tem que limpar a sua bunda, né, cara? Fora isso, não tem como. Ou se você for do Bolsonaro, né? Você sempre pode usar uma ducha, né? Isso aí é... Pô, mas aí com os dois braços quebrados fica complicado, cara. Pode. Fica complicado. Até pra tomar banho, cara. Mas aí, pessoal, aí no Rio, vocês estão achando que quem leva no final das contas? O Crivella mesmo já tá com a eleição ganha ou vocês acham que o Freixo... Eu não moro lá. Não tem nem chance, cara. O Crivella vai levar com certeza. É, penso mesmo que o Heitor não mora aí pra ter esse feeling. Mas pelo que eu vejo, cara, do mundo virtual... Eu acho que lá no Rio ninguém vai ganhar. Eu acho que o Freixo vai perder. Eu acho que a coisa é mais... O Freixo vai perder. Não é o Crivella que vai ganhar. É, assim, a gente tá torcendo muito pra que o Nulo... O Nulo fique na frente do Freixo, né? Nulo, essa pessoa é bem isso. É bem Nulo, isso. Nulo, 99. Ele tá quase em 20%, né? Eu vi hoje no jornal. Não, isso é uma característica que vem crescendo a cada eleição, né, cara? Os votos nulos são, pô... esmagadora a maioria dos votos. Cara, mais do que o nulo, as abstenções estão crescendo bastante. Sim. As pessoas estão deixando de votar, né? O Freixo ele não conseguiu pegar nenhum voto do primeiro turno pro segundo, pelas estatísticas que eu vi hoje no jornal. Ele tá com os 29 que ele teve no primeiro turno. Partiu do primeiro turno. Exatamente. Ninguém mais vai votar nele. Até mesmo porque os candidatos... Os outros candidatos, né, que ficaram de fora do segundo turno, a maioria tá apoiando o Crivella, né? Então, mas você vê que o negócio é eles pararam na rejeição que eles têm. A coisa ficou nesse ponto. Os dois pararam na rejeição que eles têm. É por isso que eu tô dizendo pra você. O Crivella, ele não vai vencer. O Freixo é que vai perder. É, verdade. E aconteceu uma coisa também, Adriano, vale a gente falar aqui no podcast, que é o seguinte... O que aconteceu na eleição do Rio que vocês, como são de outra cidade, não acompanharam com tanta atenção? Né? Existiam quatro candidatos que estavam muito perto da segunda colocação para ir para o segundo turno. O próprio Flávio Bolsonaro, o terceiro agora me fugiu a memória. Pedro Paulo, sim, obviamente. O quarto agora, se não me engano, foi o Osório. Posso estar falando besteira, mas... Não, o Bolsonaro ficou em quarto, né? Quarto foi o Osório. Quarto foi o Osório, certo. Então o que acontece? Não, como essa galera tava muito perto, quem era a esquerda... Não, Opa! Quem era a esquerda declarada, né? A esquerda... Aquela esquerda esquerda que se uniu, né? Pra questão do voto útil, né? De pelo menos levar um deles. Sim, o voto útil foi todo pro Freixo. Tanto é que isso diminuiu a Jandira. Foi não que a Jandira seja e Molon, né? Sim, a Jandira e o Molon. O Molon é da rede, a gente sabe que é ridículo, né? É o. A melancia, né? Melanciazinha é. É a melancia que não aparece, né? E aí isso diminuiu muito. Perdão? Opa, pode falar. Opa! Acabou que eu tô cortando essa parte. É, pode voltar, Heitor. Ah, então, e aí o que aconteceu foi isso, cara. Foi que a Jandira e o Molon foram diminuídos pelo voto útil no Freixo. Mas o que acontece aqui no Rio, cara, é isso. Não passa de... votos válidos não vai passar de 28%. Historicamente, essa esquerda declarada, PT, PSOL, PCdoB, eles têm... o limite deles é 28%, entendeu? É isso somando todo mundo que se diz claramente de esquerda, né? Pessoal do Arco da Lapa, sim. De Copacabana, turminha do Gregório do Vivier e essa Elite Caviar do Rio que tem mesmo, assim, né? A turminha do Chico Buarque, essa putada toda, né? E isso. O que eu achei interessante da eleição daí do Rio de Janeiro, cara, é que quem deveria ir pro segundo turno com Crivella seria os nulos e os brancos, cara. Se você somar, São Paulo passa os 18% eleição, né? Do Freixo. E talvez o Nulo ganhasse se fosse pro segundo turno. Não, ganharia o Crivella tem uma rejeição tão grande que ele talvez perdesse, porque ele nunca ganhou a eleição. O Crivella vai ser a primeira vez que ele vai vencer. Ele sempre perdeu pro camarada que tava no segundo lugar. Ganharia fácil. Se o Nulo fosse uma pessoa, ele provavelmente perderia também. Exato. É a mesma coisa em São Paulo, né? Quem ganhou não foi o Dória. Quem ganhou as eleições, se você for ver na quantidade de votos, nos números, foram os votos brancos, nulos e abstenções, né? Pois é. Que foi a grande maioria. Mas aí, só pra gente matar aí esse assunto do Rio, então vocês acham que o Freixo não tem chance nenhuma, Crivella vai levar e vocês acham que vai mudar alguma coisa? É o que dizem as estatísticas, né? É o que dizem as estatísticas. Não, a questão do... As projeções, vamos dizer assim, é o que dizem as projeções. Pro mandato dele, a né? A parte econômica do Crivella. Eu fiz uma live analisando as propostas de cada um, cara, no Facebook. Então, você tem aí alguma coisa? Oi? Você tem alguma coisa de cabeça? Pô, cara, Freixo, cabeça... As propostas do Freixo é só merda, né? Olha só, eu analisei 6 propostas do Crivella. Das 6 propostas, a única que vai de assim, vai pra algum lugar é a redução pra 15 secretarias. Hoje o Rio tem, se não me engano... 28. Era mais ou menos a metade da secretaria. 28 secretarias? Sim, algo em torno disso. Eu vou confirmar esse número pra você, mas ele queria trazer pra metade. Tá? E é a única proposta, né? Dele que faz alguma menção à responsabilidade de responsabilidade fiscal e tudo mais. Todas as outras, sem exceção, são propostas que... falam que vão aumentar o gasto, mas nunca vão. Nunca fala de onde sai aquele dinheiro. Lógico que a gente sabe que esse dinheiro vai sair do nosso bolso, do bolso do carioca. Ah, né? Não tem outro lugar pra sair, né? E eu acho engraçado que esses caras chegam à época de campanha. Nunca produz nada, né? Não, é engraçado que quando chega a época de campanha, esses caras prometem mundo de fundos, né? Teve a Luciana Genro lá em Porto Alegre falando que. Se ela ganhasse a eleição, ela ia abrir a Universidade Federal em Porto Alegre. Caralho, isso não é responsabilidade do prefeito. Pois é. Universidade Federal, filha da puta. Sim. Mas a eleição se ganha é com promessa, Adriano. A eleição não se ganha com propostas coerentes. A eleição se ganha com promessa. Isso a gente sabe, mas porra, vamos pegar leve, né, caralho. Lembra aquele candidato do PCO que virou meme? Daqui do interior de São Paulo? Não. Qual? É aquele Daniel Nani. Ah, qual era a proposta dele? Ah, aquelas propostas do pessoal de sempre, né? Salário mínimo de R$3.000. Nossa. Universidade pública na cidade. É o fim da propriedade privada. Nossa. Essa merda. O fim aí. Da propriedade privada, mano? Adriano. Pariu. Adriano, só pra te dar o número exato. Eu errei por uma, não são 28 secretarias, são 29. Caralho, errou pra mais, velho. Quer dizer, errou pra menos, caralho. E foi pariu. Ele quer trazer pra 15. No máximo. O Freixo 15. Quer aumentar pra quantas? Porque uma das propostas do governo dele é aumentar o número de secretarias municipais. Ele vai aumentar e vai botar um farol em cada uma. Caralho, ele vai pôr o pessoal inteiro pra trabalhar nessa porra, né? E ele quer criar o BNDES do Rio, do Rio. E do transporte público também, não é? Ele quer fazer o transporte público... Público mesmo, né? O transporte público municipal, né? Subsidiado pela prefeitura, né? 100%. Sim, sim. E vai ser grátis pra todo mundo, né? Ele vai pôr uma lâmpada. Eu tive o desprazer de ler o programa dele, cara. O programa dele é cheio daqueles jargões que a gente conhece bem. Ah, a cidade tem que ser... A cidade é nossa e tudo mais. Nunca diz quem é o nós, né? A gente sabe que o nós é... A gente sabe que o nós é a chefia do PSOL, né? Que pro cidadão mesmo não vai sobrar caralhas. É, ele é John Willis, né? Pode falar palavrão no podcast? Não, pô, pode falar porra que você quiser. Ele vai trocar os revólveres pelas liberdade lâmpadas? Absoluta. Vai. E vai ser prefeitix. Ele vai trocar os revólveres pelas lâmpadas? Cara, não faço ideia do que ele vai fazer, mas a ideia dele é iluminar a cidade. Ele fala que uma cidade segura tem que ser iluminada. Eu fui militar 7 anos da Marinha, cara, e eu tô imaginando aqui o pessoal da Marinha trocando os canhões dos navios por holofotes grandes, tipo aquele do Batman, sabe? Bicho, vamos fazer uma suposição aqui, bem... absurda, né, e que eu espero que não se concretize, o Freixo ganha a eleição. Cara, ele ganhando a eleição, ele se tornando prefeito do Rio. Ele vai divulgar a agenda dele do dia? A agenda do prefeito? Porra, cara. Porra, porque não sei, não você sabe, ideia. Né, a história do Freixo, né? Que ele é jurado de morte pelas milícias e, porra, se ah, der sim, as caras sim, aí isso é tipo, cara. Os caras pipocam ele, porra. Né? É, até e ele, tem, assim, ele. Até então ele não tem uma agenda pública. Ele não, ele, assim, ele não tem a agenda pública dele de compromissos divulgada, né? Como os outros candidatos têm, né? Aquela que até passa nos telejornais, né? Que o. É, ele diz que é segurança, é por segurança, mas não sei até onde vai a não sei, cara. É complicado esse passo. Você que estão aí, vocês não estão por dentro histórias? Desculpa, cara. Falando, vocês que estão. Então é mais perto. Olha, ligado, resume pro pessoal que vai ouvir, Adriano. Então, resume cara. Pro pessoal que vai ouvir, que provavelmente nem todo mundo que tá ouvindo, que vai ouvir esse podcast vai assim, saber de tudo. Resume. É, então, né, o rolo do Freixo é o seguinte, né, quando ele era deputado federal, ele foi o cara, né, que criou a CPI das milícias, né, do Rio de Janeiro. Das milícias, exatamente. Isso milícias. É retratado no filme, do Tropa de Elite 2. Né? Não, é, eu ia até falar disso, né, você quer saber que é o Marcelo Freixo... Você assiste o filme Tropa de Elite 2, que é aquele. O deputado do filme, né? Que é o. Fraga. É o Fraga. Fraga. Foi baseado nele, né? Eu acho que até ele sempre prestou consultoria no filme ou ele acompanhou a filmagem. Não, ele aparece também de papagaio de pirata lá no filme. É, então. É, ele aparece, né? Ele faz figuração no filme. Então, ele fez essa. Ele criou essa CPI das milícias, a CPI foi pra frente. Eu acho que prendeu, né? Vários líderes aí, né? Milicianos. E a galera que ficou aqui fora jurou ele de morte, né? E assim, sim. Ele vive com segurança, rodeado de segurança 24 horas por dia. Ah, todos os compromissos públicos dele tem tudo esquema de segurança, tanto próximo a ele quanto segurança paisana. É toda uma operação especial pra garantir, né? Que não ocorra um atentado. E é o que ele diz, mas... né? Que assim, tá com mas, Adriano, tem uma coisa curiosa, cara, porque é o seguinte, o Freixo e o PSOL, eles são abertamente contra o armamento da população, né? São totalmente contra o armamento. É, totalmente contra o armamento e, no entanto, eles andam fortemente armados com segurança, entendeu? A população... Como é que eles vão trocar esquerda... o chão se rolar alguma coisa, né? Como é que eles vão se defender se tiver lá o seu ganha? É, pois é. Mas eu acho isso uma incoerência do caralho, cara. Ah, mas aí eles são contra o armamento do cidadão, né? Sim, ah, mas eles não são cidadãos também? Eu acho que são. Que porra é essa? Eles acham que são acima dos cidadãos, né? É, os caras são iluminados, cara. É, alguns animais são mais diferentes que outros, né? São mais iguais. É, George Orwell. Bicho, é. Iria... E o Bolsonaro, cara, como é que ele tava aí no Rio, o Flávio Bolsonaro? Quatro patas bom, duas patas. A tática dele no segundo turno foi não apoiar ninguém, porém atacar diretamente Freixo. Assim, ele nem apareceu muito atacando não, tá? Tô te falando que eu... Ele abaixou a bola um pouco depois que... É, ele abaixou um pouco a bola, mas assim, como ele teve uma votação muito expressiva, a chance de 2018 agora ele ir pro... Pra prefeito de pro Senado Nacional, né? Conseguir uma cadeira de deputado federal ou até no Senado. No Senado eu acho mais difícil, mas é porque eu não lembro se são duas cadeiras na próxima eleição, mas a chance dele conseguir é muito grande, cara, porque a votação dele foi bastante expressiva. É que essa família eu do acho, Bolsonaro cara, é uma escadinha, né? Tem o velho, né? O pai lá, o Jair, que é deputado federal. E tem os três filhos. Aí tem o outro filho dele lá, o Eduardo, que é deputado federal aqui em São Paulo. Até pra não bater de frente com o pai. Daí Sim. O Flávio, que é esse que se candidatou a prefeito, é deputado estadual no Rio, né? Isso aí. E o Carlos, vereador. Isso, pelo Rio também. Então, o Exatamente. Flávio disputando a eleição pra prefeito, perdendo a eleição, ele voltou ao mandato dele de deputado, então nenhum deles perdeu, ficou de fora, né? Sim, é. O que eles estão criando é um clã, né, cara? A máfia, né? A máfia dos Bolsonaro. Ah, não, aí é contigo, cara. Você sabe que os fãs do Bolsonaro são os caras meio. Meio caps lock, né? Se a gente falar mal dos né? Bolsonaro. Cara, mas eu tô nem aí. Se a gente não, falar né? muito mal dos caras aqui, a gente vai se fuder. Meu, não posso pregar contra a ideologia de liberdade de expressão absoluta e ficar, tipo, na mão de falar, de tocar no nome desse ou daquele cara, porque o viadinho dos fãs deles vão me encher o saco, né? Esses Bolsonaro. É óbvio, e cara, você sabe que Hater também gera buzz, né, cara? Hater, aliás, o hater gera mais buzz do que o adorador. É claro. Fala, eu adoro o hater. Se crer. Fala mesmo. Bolsominion é tudo pau no cu. Que fique registrado. Não, vai ficar eternizado isso aí. Sua declaração. Tem um outro que presta, cara. Aguarde consequências. Não, pera aí. Eu disse Bolsominion. Eu não tô me referindo aos eleitores. Porque eu conheço gente que sim. Bolsonaro... E é totalmente uma pessoa normal. E é aquele cara bem caricato, né? Aquele hashtag Bolsonaro 2018. Bandido bom é bandido morto. Eu acho que bandido bom é bandido preso, cara. Mas aí é como... Não sei. Eu acho que bandido bom é bandido recuperado. Francamente, bandido bom é bandido recuperado. Sério. Ah, mas é, recuperado. Tem certos estereótipos. Não, tem sim. Tem bandido recuperado. Eu conheço alguns, inclusive. Ah, alguns poucos, né? Tava conhecendo. Toda generalização corre o risco de ser errada. Por isso que não se generaliza, mas essa é uma discussão produtiva. Assim, toda generalização é injusta, mas também meio que fica meio chato, né? Toda vez que a gente for falar sobre alguma coisa, a gente vai falar, todo bandido não sei o que. Você fala, não, todos os bandidos não prestam, mas há algumas exceções que esses são. É. Então fica meio chato, né? A gente toda hora tem que ficar mais é a minha opinião. Mas assim, até porra, bandido não é uma coisa boa. Esse aqui não seria um bandido. Eu vou te dar um exemplo clássico de um bandido trabalhando bem pra sociedade. O japonês da Federal. Esse é diferente. Pois é. É que é bandido, não, o japonês da Federal é libertário, pô. Ele facilitava exportação de produto, não era uma coisa assim? Exato, é o bandido que a gente gosta, é o bandido que faz aquilo que a gente concorda. Mas é bandido de acordo com as leis e tá recuperado. Ele foi preso, tá pagando a pena dele com um tornozeleiro e trabalhando de acordo com aquilo que a gente gosta. Federal e prendendo os filhos da puta. Exatamente. Exatamente. E a coisa melhor é o que eu tava querendo dizer. Então, firmeza, bandido, né? Que Rio já deu pra... Já falou bastante, né? Vamos comentar rapidinho aqui. Vocês estão falando em bandido? Só queria finalizar. Não sei se vocês estão sabendo... Que o Paulo Maluf. Opa, Maluf. Ele disse que é do livre mercado. O Maluf tá. Maluf tá surtando no Facebook agora, né? Tá mandando umas pérolas aí que é foda, velho. O cara nem falta uma. Imposta roubo e tudo, cara. Bicho, ele mandou uma hoje no Facebook que foi foda, velho. Ele postou a foto do crachá dele na época que ele era prefeito. E aí ele deu uma cutucada no Haddad, né? Porque o Haddad tem aquela coisa também que é outro que não divulga, né? A agenda dele do dia, né? O compromisso dele do dia. E aí ele mandou no Facebook lá uma fotinho lá do crachá e falou assim, ó, na minha época que eu era prefeito, eu fazia questão de bater o cartão todo dia pra que todo mundo soubesse onde eu trabalhava, pra ficar tudo registrado bonitinho, porque eu não devo nada pra ninguém, e trabalhava 16 horas por dia. E aí tem o prefeito. Vocês viram o meme do Paulo Maluf naquele memes, Corrupção Memes Brasil? Qual deles? Não. Chegaram a ver? Qual é? Ah, foi glorioso. Eles entraram em contato com o Paulo Maluf e falaram que admiravam ele, etc. Então, a gente sabe que o senhor é honesto, o seu Paulo Maluf. Mas foi muito engraçado aquilo. Mas é muito longo pra contar ele tudo aqui. Um que foi foda que eu vi esses dias, mas não foi meme não, velho. Foi um colega meu, amigo meu, né, de muito tempo, né. Eu já fiz parte de movimento estudantil, já tive meu passado negro aí de membro de UMS e de fazer greve de estudante, essas coisas tudo também, quando eu era moleque, né? Na época eu me ensino médio. Não teve. E tem amigos até hoje, né, desse meio. Daí esse meu amigo tava postando aquela coisa, né? Lula é honesto. E daí ele postou um dia desses uma... Que assim, né? Que a mídia golpista tá querendo... Assim, a mídia golpista tá querendo incriminar o Lula. Assim como a mídia golpista... Na época do Maluf, quando o Maluf foi prefeito, o Maluf foi o melhor prefeito que São Paulo teve. E foi perseguido pela mídia golpista, por conta do Pita, e por conta do Lula, mas conseguiu se reeleger. E aí o medo. E aí hoje eles estão batendo no Lula porque eles estão pensando em 2018. Estão fazendo isso pro Lula não se candidatar. Aí você pega a história do PT e você vê que os caras passaram a vida deles toda até chegar ao poder, malhando o próprio Maluf e tipos que nem ele, né? Daí quando... Pra chegar lá, eles acabaram se juntando com uma boa parte aí da grupos que eles mesmo criticavam, né, que eles se faziam em cima. Ah, porque a gente é diferente, a gente é honesto e não sei o que, conceito de oposição, inclusive o Maluf, Colors e essa putada toda. E aí você chega no ponto do petista tão desesperado que ele tem que, pra ele fazer a defesa do Lula, ele tem que voltar lá atrás, fazer um rebosteio do cacete pra defender o Maluf, pra associação acabar querendo provar, entre aspas, o ponto de vista deles, né? Sim. Isso é muito tosco, né, cara? Ah, então, esse é o militante, né? Militante, ele não precisa ter razão, ele só precisa ter convicção, né? É, precisa ter convicção e gritar mais alto que todo mundo, né? Pra incomodar. Exato. Mas é o seguinte, vamos falar aqui rapidinho das eleições, o resultado das eleições de São Paulo, né? Que também matou no primeiro turno, né? Que ganhou o Dória. O que vocês acharam aí daqui de São Paulo? Cara, pode começar aí, Rodolfo. É, Rodolfo, fala aí. Não, você tá meio peraí. Aí, tá, amigo. Não, pra mim. Tá meio discreto. Não, é que eu tava na cozinha. Eu fui na cozinha agora. Tô preparando um ovo. Eita porra. Eu tô com fome, cara. Aí é foda. Cara, na minha opinião, cara, o João Dória, ele, sei lá, cara, eu posso até estar traindo um movimento aí, cara, mas se eu morasse em São Paulo, eu votaria no cara, velho. Cara, eu não anularia, não. Puta, mas tá foda, né? Esse ano, assim, acho que no geral, as eleições estão muito ruins, né? Estão muito ruins. Voto crítico, né? Voto defensivo, né, Gat? Ofensivo ou defensivo? Defensivo, no caso. Defensivo. Né? E eu acho que ele, como ele defendeu abertamente as privatizações e até do Ibirapuera, cara, eu achei muito massa, eu achei interessante, cara. É, a gente tem que ver até que ponto que essas coisas vão sair e até que ponto também que. Como que vão funcionar, né? Porque... E eu achei interessante. Desculpa, Adriano, pode falar. Não, eu ia falar que eu achei interessante que ele, defendendo abertamente privatização e outros pontos, até vi um vídeo dele gravando com o MBL, que ele se comprometeu a reduzir a máquina municipal, né? E é engraçado ver um político abertamente defendendo isso e ser tão bem votado, né? Porque a gente tá com... O povo brasileiro, ele tem uma mentalidade muito estatista, né? Assim, de protecionismo, né? Eu quero que o Estado me defenda, eu quero que o Estado veja o meu lado. Sim, eu achei até que eu nem sabia, não esperava que ele fosse ganhar de lavada do Haddad, né? Ah, não, esperar que ele ganhasse do Haddad, eu esperava. Assim, achei que fosse no segundo turno, porque eu queria que fosse no segundo turno, porque eu tava cozinhando um textinho aqui pra postar no contra pra malhar o prefeito hipster, né? O Haddad. E agora esse texto nunca mais, né? Esse texto nunca irá ver a luz do dia, porque. Não tem mais porquê, né? A Haddad vai... Ah, já, mas até o final do ano dá, sai de cena... Não, mas isso tá cachorro morto, né, bicho? E segundo ele, se ele manter a promessa que ele fez, ele vai sair da vida pública, né? Ele disse que se perder essa eleição... Cara, o PT não quer não, cara. Ele não gastaria um cargo na vida dele. Político. O Rui Falcão quer ele... O Rui Falcão quer... O quer como o presidente do PT. Presidente do PT? No, pra suceder nacional do PT. O Rui Falcão quer que o Haddad seja o presidente do PT, entendeu? Quer que o suceda. É, o Rui Falcão é o presidente do PT atual, né? Sim, exatamente. Ele quer que o suceda mesmo. Ah, eu acho que... Eu não sei até que... Será que dá jogo? Porque acho que o Haddad, eu não sei. O Haddad, eu não sei como é que ele tá dentro do partido, né? Porque, pelo que dizem, o Lula fez campanha pra ele e tudo, mas ele não é muito bem quisto lá dentro, né? Mas olha só, Adriano, vamos jogar limpo aqui. Imagina que você tá no Titanic, né? Você consegue... E aí o Titanic bateu no iceberg, que é o PT. Você aceitaria ser comandante do Titanic, cara? Cara, é porque é isso, cara. Chamar o cara pra suceder a cadeira de presidente nacional, é isso. Exatamente, é isso, cara. Fala assim, ó, toma essa pica aqui, larga. E veiudo e grande. Na sua mão, cara. É isso. E vocês acham que eu... Eu não aceitaria essa porra, entendeu? É, eu sei. Vamos ver. Ah, sai um merda e entra outro merda. Mas, na verdade, você tem essa convicção de que ele tá tentando passar um pepino pro camarada que já tá queimado, né? É, também. Também. E mostra pra militância de boa. Esse aqui é peixe de verdade, tá vendo? A gente tá na merda e o cara tá aceitando. Mas eu não sei se o Haddad vai nessa, não, eu cara. Eu não sei nem se o Haddad continua no PT, né? quem continua? O negócio é quem continua, né, cara? Ele continua, até mesmo porque assim, ele mesmo não fez muita questão de se vincular ao partido na campanha. Ah, aliás, ninguém fez, né? Porque no Brasil todo o pessoal escondeu a estrelinha vermelha, deu uma incrementada aí no Santinho. Sim. Acho que teve até alguns casos aí que o TRE mandou, assim, obrigou os caras a assumirem as cores, assim, tipo, as cores padrão do partido, né? Mas quem é que tá mais queimado? Mas quem é que tá mais queimado? É o PT ou é o assassino de mendigo? Pra vocês. Cara, não, mas aí a gente tá, a gente tá falando de coisas distintas, né? Porque o Haddad, ele tá muito mais queimado na cidade de São Paulo. Quando ele vai pra uma posição de presidente nacional do PT, a abrangência dele é muito maior, né? Ele consegue esconder essas coisas. Entendi. Então pra ele seria bom, na opinião de vocês, seria bom esse cargo? Cara, é complicado, né? Como é que... Porra, não, cara. Eu acho que o PT não tem futuro, cara. Sinceramente. Cara, eu acho que o Haddad não continua no PT. Entendi. Eu acho que o PT não continua na vida política, cara. Você não tá entendendo. Eu acredito piamente que o PT vai acabar. Cara, é duas possibilidades. Tomara. Né? Eu acho que... Ó, pra daqui a 2 anos. Ou o Temer, presidente. Querido, presidente. Ele faz um... Presidente. Ele faz um puta mandato de merda. E o PT como oposição vai se aproveitar disso e vai bater e vai voltar com força com Lula, sem Lula. Não sei nem se o Lula vai estar vivo, né, daqui até lá, daqui a 2 anos. Espero que não. E eu acho que não também, porque o Lula não aguenta. E solto, né? Vivo e solto, né? Solto ele vai ficar, porque ninguém mexe com ele. Mas eu acho que ele não vive, cara. Eu acho que algum câncer vai voltar, alguma merda vai acontecer, mas eu acho que o Lula não vai ter nem força, não vai ter nem vivo pra disputar as eleições de... Pô, cara, eu sou agnóstico, né? Explicando aí pra quem tá ouvindo aí, o agnóstico, ele, né, nem acredita e nem desacredita. Acredita, nem desacredita, né? Espera pra ver. Muito pelo contrário. Então, assim, a gente acredita que... Eu vou falar sobre... Depois a gente faz um podcast falando sobre agnosticismo. Mas basicamente é o seguinte, é quase ateu, né? Não é ateu, não nega a existência. Mas se acontecer isso que você tá falando, vier um câncer e salvar a gente do Lula, brother, eu viro um cristão na hora e, porra, até eleitor do Crivella, cara. Ateu, graças a Deus. Então, aí, ó, tem essa possibilidade, né? Do Temer fazer um puta governo de merda e o PT se aproveitar disso e fazer uma oposição e conseguir reconquistar, né, o eleitorado. Ou, então, o Temer, sei lá, faz um puta bom governo, e aí acho que aí sim, no caso, já mata, pelo menos essa, tira o protagonismo da oposição do PT, né? E aí pode vir um outro partido, não sei, cara, algum outro partido. Tem muita coisa pra saber, qual cara. Qual partido vocês acham que será o próximo PT? Eu tava com essa pergunta na ponta da língua. Quem vocês acham que vai ser o próximo PT? Que o Foro de São Paulo não morreu. Alguém vai ser o próximo cabeça do Foro de São Paulo. Quem vocês acham que será? Cara, isso aí eu acho que existe uma divisão entre a rede, o PSOL. A rede e o PSOL, cara. Mas o PCB também, PCdoB, né? O PCdoB, não, acho que o PCdoB não, porque o PCB virou PPS, né? E virou Socialista Azul. O PCB. Virou PPS, virou Socialista Azul. Então, sabe o que é foda? Quero, a gente não sabe o que rola. Não, né, cara? A gente não sabe o que rola no bastidor desses partidos, né? Por exemplo, PCdoB, até alguns anos atrás, acho que até hoje ainda, eles dominam a maioria dos movimentos estudantis, né? Das diretorias. Sim, acadêmicas. Sim, a Uni principalmente. Uni, Ures, Upes. Todas essas aí estão na mão, né, de... Ah, tem essas porra tudo, cara. Tipo, tem essas porra tudo e todas elas recebem esse subsídio do governo pra existir, né? E essas merdas não fazem parte de partido, né? Eu fazia parte da União Municipal dos Estudantes aqui de Mauá. E era assim, você tem o grupo, né, que tem tem a diretoria. Todo mundo é diretor, né, quem faz parte, quem atua. E, assim, mas o... Tudo que era decidido, assim, que era votado, que era debatido, era... a liderança do partido, né? Que no caso era o PCdoB e o PCB. E o PSB também, às vezes, influenciava. Mas os caras sempre estavam ali meio agarradinho no PT também, né? É, uma coisa engraçada, a gente já falou sobre isso no bloco passado, mas uma coisa que foi engraçada, que aconteceu também no PCdoB, foi o seguinte: o PCdoB, o slogan do PCdoB é o Partido do Socialismo. Mas que porra é essa? O que o C significa? Eles sabem que ser comunista é comunista, a palavra comunista não pega nem entre socialistas. Que até o socialista fala, não, o comunismo não existe, caralho. Então o slogan do PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, é o Partido do Socialismo. Mas puta que pariu, cadê o C? Que C é esse aí? Então tem que mudar, porra, PSdoB. Os caras que validavam essa porra desse C do PCdoB já morreram todo mundo, né? O PCdoB é o partido mais velho em atividade no Brasil, né? E sim, hoje em dia ele é sustentado pela molecada, né? Pra essa molecada mesmo do movimento estudantil. Adriano. Opa. Me dá licencinha rapidinho, cara. 2 minutos. Firmeza. Mas então, né? Quem tem carisma pra ser o novo Lula? O novo Lula, velho. Eu acho que quem tem carisma é o Heitor, velho. A cara de petista do safado. O Rubo te entregando aí, Heitor. Pô, não, para com isso, cara. Eu participo de política partidária, eu sou filiado ao Novo. Ao Novo? Sou filiado ao Novo. Acredito no projeto do Novo. Eu preciso estudar muito ainda para ter as minhas pretensões eleitorais e tudo mais. Mas, cara, pode ser que o Novo faça algum barulho aí, né? PSL Livres aí também tá fazendo um barulho bom na política. Mas, assim, tudo que for, cara, tudo, qualquer coisa. Se o petista falar amanhã, falar, pô, cara, petista, eu tô exagerando, porque os caras são muito fisiológicos. Mas se o cara do PSDB, o Dória é um grande exemplo, falar assim, pô, meu camarada, olha só, eu vou botar aqui no Brasil, vou fazer a empresa abrir um dia útil e vou reduzir a carga tributária para 20%. Meu irmão, eu vou soltar fogos, cara. Tudo que vai em direção da liberdade, eu tô soltando fogos, cara. Não, não tem problema com rótulo, entendeu? Cara, o Novo elegeu algum candidato? Sim, elegeu 4 vereadores. Porra, tá bom, primeira eleição, né? É, e sem o seu dinheiro, né? Sem o dinheiro do fundo partidário. Pois, sem dinheiro do fundo partidário. Eles também, eles não recebem a grana do recebe... partidário. Na real, deixa eu te explicar. Não existe, não existe no Brasil não receber. Porque se o partido opta por não receber, eles pegam esse valor e dividem igualmente para todos os outros partidos. Tá? E aí o que acontece? O partido recebe, mas vai para uma conta onde o dinheiro fica rendendo. Né? Pode decidir não utilizar esse dinheiro. Exatamente, e decide se não utilizar aquele dinheiro. Aquele dinheiro está guardado. O estatuto do partido faz parte, sim, sim. Você obrigatoriamente tem que receber esse dinheiro. Não, todos os. Segundo a lei eleitoral, todos têm que receber. E obrigatoriamente também todos os partidos, isso é a obrigação, todos os partidos têm que usar 30% do valor do fundo partidário para fazer propaganda para inserir as mulheres na política. Ah, entendeu? Tá. Então, não existe essa. Então, parte desse dinheiro que o Novo recebe é obrigatório, cara. É obrigatório receber e gastar esse dinheiro. É obrigatório receber e gastar. É isso. É exatamente isso. Mas a questão dele, é o que de vocês não usarem essa grana de tudo, é ideológica ou tem algum outro motivo? Cara, assim, foi um compromisso firmado lá, quando ainda não era partido, né? Foi um compromisso firmado com os apoiadores. O termo assinado em cartório. Era dizendo, a proposta da abertura do partido e tal? Sim, sim, é a proposta. Assim, ó, a gente acha que política tem que ser feita com dinheiro privado, então a gente não vai usar o dinheiro público, entendeu? E vocês acham que, assim, estão tendo pernas pra disputar, tanto pra disputar essa eleição como nas próximas? Pô, cara, você não podia fazer a pergunta mais fácil, não? Fez pergunta de prova agora. É o seguinte, deixa eu te falar, eu como filiado eu não tenho como te dar essa resposta. O Novo, por exemplo, existe um processo seletivo para todos os candidatos, 100% dos candidatos do Partido Novo passam por processo seletivo. Se existe alguém de gabarito que tenha condições, que a Diretório Nacional acredite ter condições de disputar, vai ter essa pessoa. Eu não posso adiantar nomes, até porque não existe, né? O processo seletivo nem foi aberto. Mas é o que eu tô te falando. Se por ocasião da eleição de 2018 existe uma pessoa que os apoiadores deem o seu aval, né? E a diretoria passe no processo seletivo e o Diretório Nacional aprove, eu acho que não existe problema nenhum. Se você me perguntar assim, o Novo está preparado para ter um candidato? Aí eu, pessoalmente, não estou falando isso como filiado, eu acho que o partido precisava amadurecer um pouco mais antes de lançar um candidato a presidente. Um candidato a nível executivo, tipo presidente, governador? Não, executivo não, mas presidente. Entendeu? Eu acho que para governador a gente já o partido já consegue, já tem essa maturidade, mas para presidente, cara, eu acho que a gente não, precisa ter uma bancada boa, liberal, uma bancada de peso liberal, e aí sim ir para o cargo de presidente. Acho que apoiadores também, né, cara? Acho que apoiadores sim, na sociedade, sim. Né? Óbvio, mas pelo menos pessoas que se identifiquem com o liberalismo, né, cara? E... vocês não fazem chapa. O partido não faz chapa com ninguém. Não, pai. Opa, tô na área. Opa. Rodolfo, vamos mudar de assunto. Uma coisa que eu queria comentar também era ainda falando das eleições, né? Eu queria falar de os candidatos de vereadores, assim, a maioria, né, de vereadores. Esses candidatos famosos, né, que apareceram nessa eleição, né? Vocês acompanharam, tomaram conhecimento de quem tava da celebridade, né, que tava disputando? Teve uma mulher fruta aí, né, uma mulher fruta que concorreu em São Paulo, na cidade de São Paulo. Teve, pô. Eu não sei se foi a mulher bizarra, a mulher pera. Assim? Foi a mulher pera, né? Bicho, Desculpa, pode não, falar. Não, só pra adiantar, saiu gente pra caramba, né? Muita gente conhecida. E só quem ganhou mesmo de celebridade ou subcelebridade, que a gente pode enquadrar assim, foi o João Dória. O resto todo mundo perdeu. Eu tô com a linha. Pô, mas você acha o João Dória celebridade, cara? Cara, ele apresentou o Aprendiz, né? Ele tinha, né, um programa também, né, de estilo de vida, alguma coisa assim, não tinha? Ah, sim, cara, eu vou ficar devendo essa resposta, eu praticamente não vejo televisão, não, mas... Não, o Dória, ele apresentou o Aprendiz aí por vários anos no lugar do Roberto Gugu. Obrigado. Mas é complicado, Adriano, porque ele foi pra essa posição porque ele era um empresário bem sucedido, né? Então, uma coisa... tanto como candidato, como apresentador também, né? Sim, verdade. Pô, eu tô achando o Herbert muito calado, cara. Vocês acham? Tá por aí, Herbert? E aí, Herbert? Tô sim, tô escutando. E aí, cara? Não, Herbert, como que mas aqui é podcast, cara, você tem que falar também. Na tua cidade aí teve algum candidato paspalhão, algum figuraça aí que... Nada que eu tivesse percebido. Eu, francamente, não... Conhecimento que você queria comentar? Não, Adriano, eu não acompanhei essas eleições com interesse. Tenho que confessar a minha falha. Você disse que na sua cidade tá bem apático, né, a coisa. Eu também fui apático com relação a essas eleições. Acompanhei muito pouco. Desacreditou no sistema mesmo, né, cara? Foi uma coisa bem por aí, porque a coisa foi, sabe, assim, fui perdendo interesse pelo que tá acontecendo, até pelo próprio processo da cidade ter virado o que virou, né? E, talvez ela não tenha muito, não tenha, vamos dizer, muita saída em função da própria homogeneidade de pensamento na coisa. Até tem pessoas que são diferentes da média, mas a própria população, ela pensa tão parecido, sabe? Ela tem os extremistas de esquerda, ela tem, vamos dizer, o pessoal que pensa parecido comigo, mas não é muito. E a grande maioria da população é aquilo que a gente sabe que o Brasil é, né? Então, a gente vai perdendo interesse porque a gente sabe que vai ser sempre aquela mesma coisa e os vereadores são vereadores de bairro, são aquelas pessoas que fazem aquele trabalho de corpo a corpo, tem comércio, base na comunidade. Né, o cara exato. Do comércio, o bicheiro que dá um maço de cigarro pro dedo de um votaneiro. É o camarada da comunidade e a gente sabe que vai ser... O dono da boca. Olha, francamente, sabe, a gente sabe que vai ser aquela mesma câmera muito parecida, vai ser, sabe, não tem muita diferença aí. Eu olho a política nacional, nunca me interessei muito pela municipal. A coisa sabe? Mais ampla. Aqui na cidade de Mauá, né, a gente tem o Batoré, né? Sabe o Batoré lá da Praça Nossa? Sim, sim. É, Batoré, ele foi... Mas ele conseguiu? Não, ele... Batoré é foda, mano. Batoré, ele há uns 15 anos já, ele foi vereador aqui em Mauá, né? Toda vez que ele disputava, ele ganhava. Ele ganhou como deputado estadual por aqui pela cidade. Foi envolvido em escândalo de corrupção. Tá caçado, né? Até por isso que ele voltou pra TV, né? Ele até tava naquela novela da Globo que acabou agora, né? Do Velho Chico. Não sei se vocês acompanharam, ficaram sabendo. Não. Então, o Batoré tava lá, cara. E Batoré... Batoré, ele era vizinho da minha namorada. Morava assim de esquina mesmo. Aham. Uhum. E ele... Quantas propostas dele, cara? As propostas de porra nenhuma, cara. As propostas dele era roubar. Ele teve um escândalo aqui na cidade em questão de salário de funcionário comissionado, assim como o Marquito também, né? O Marquito lá do Ratinho, né? Que também acho que foi. Uhum. Teve aquele jogador impugnado, algo assim. E depois, quando foi pra deputado estadual, também tava envolvido um monte de maracutaia. Não, não tem um, velho. Cara, eu preciso agora fazer uma meia-culpa aqui. Uma candidata que os cariocas que estiverem ouvindo o podcast tem uma. Deve conhecer a Furacão 2000, do Romulo Costa? Eu lembro, sim. Velho. A mãe loira? A Verônica Costa, a mãe loira, exatamente. A Verônica Costa foi candidata e se elegeu. Ela já era vereadora, se elegeu, pô. A Verônica Costa ela... é a mãe loira do funk, né? Sim, foi a 23ª na eleita, né? Porra, é. Caralho. Sogra da Anitta. Sogra da Anitta? É mesmo? Não, ela foi sogra da Anitta. Ela é mãe daquele moleque, lembra do Jonathan? Da nova geração? Sim, do Jonathan Costa, sim, é sim. É o Jonathan lá, o... Como é que é? Vai, potranca, vai com emoção. É. O Jonathan, cara, da nova geração. É mãe dele, pô. Por isso que filha da puta gravou o disco. Sim, sim, e claro. É, esse moleque Costa é Anitta, o dono da Furacão. Eu não sabia que ele comia Anitta. A Anitta, ela começou também na nesse esquema aí da mãe loura, né? Ela começou pelo Furacão 2000 também, né? A Anitta vai te processar, hein? Eita, pô. Não, jamais. Meu, eu acho ela muito bonita. Acho que ela vai ter que entrar na fila, né? Inclusive... Porque a já falou o nome de um monte de gente aqui. É, e se eu não fosse casado, eu queria ela, cara. E tal, problema não é esse. Inclusive o Lula, né? Que disse que vai processar todo mundo que falar mal dele, né? Né? Ele vai ter que processar muita gente, né? É, vai. Ele vai ter que contratar praticamente todos os promotores e advogados do Brasil pra processar tanta gente. Ah, vai gastar mais de bilhão, velho. Quer dizer, os promotores não, ele vai ter que contratar todos os advogados do Brasil, porque vai ter que processar, inclusive. Porque eu falo mal dele todo dia no Facebook. Eu falo mal pra caralho. Nossa, todos. Falar mal do Lula é o esporte preferido do brasileiro hoje em dia. Pois é. Sobre esse assunto aí dos candidatos paspalhões, cara. Cara, pra você ter uma ideia, aqui no... A gente tava falando sobre clã, né? Antes do nosso querido Bolsonaro. O primeiro mais votado, o vereador mais votado do Rio, foi o Carlos Bolsonaro, né? Com 106 mil votos. Cara, ele teve mais votos. E o terceiro que a Jandira, colocado, né? Cara. Teve. O Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro como vereador teve mais votos que a Jandira como prefeita. Acho que até o Bolsonaro. Ah, é, não, não. Sem dúvida. E o terceiro mais votado foi o César Maia, cara. César Maia foi prefeito do Rio. Sabe, assim, ele nunca não foi preso e tudo mais, mas, pô, o que se conta no Rio é que ele fez coisas escabrosas com relação à corrupção e tudo mais, nunca foi pego. Vou usar o termo da imprensa que supostamente ele tem casos de corrupção. Prefeito. E o cara foi o terceiro mais. Foi como prefeito. E ele foi o terceiro mais votado vereador, cara. Então, assim, a coisa vai tomando outra proporção, cara. Ah, mas o garotinho também, né, cara? Na época dele também. Ouvindo aí um monte de... Sim. Tipo, nome sujo do caralho. Nunca foi preso também, né? Pois é, cara. Mas teve assim... bem perto de ser, né? Teve bem perto de ser julgado o garotinho. Não, não chegou a ser? Ah, eu tô... A minha memória tá me enganando. Ele tá solto e tá tocando puteiro lá em Brasília, né? Porque ele tem a filha dele lá que é deputada e tem uma galerinha lá dele lá em Brasília lá que come na mão dele, né? Ah. É, a filha dele que inclusive é muito garbosa. Pô, nossa, ela é gostosa mesmo, né? Vou usar um termo aqui não pejorativo pra não ser processado. Muito garbosa. E ela tá lá fazendo política. E, cara, esses clãs a gente não vai ver... Cara, enquanto a política estiver ligada diretamente a essa... Cara, porque, olha só, quando o cara vai pra lá, ele tem um poder econômico absurdo, cara. O vereador do Rio de Janeiro tá levando em verba de gabinete, salário, mais de 100 mil reais por mês, cara. Isso é um poder que eu, por exemplo, se eu fosse candidato, eu teria 100 mil reais pra botar na minha campanha. Fora o tanto de cargo comissionado que ele tem direito, né? Lógico. A colocar toda a parentada dele pra trabalhar, né? É, exatamente. Não, parente não pode, mas ele pode... Mas ele pode fazer acerto, né? Tipo assim, eu coloco sua mulher pra trabalhar, você coloca a minha. O que mais tem é mulher de vereador e até de prefeito assumindo secretaria municipal. É, o nome disso é nepotismo cruzado, né? Diretoria. O nome disso é nepotismo cruzado. É, então. Os caras não querem nem falar. Os caras da puta não dão um pouco sem nova. Mas aí, voltando ao candidato das celebridades, oportunistas e tudo mais. Eu vou falar aqui alguns nomes aqui, e aí vocês me comentam aí se vocês estavam sabendo, o que vocês acharam. Aham. Uh-huh. Conhecem, né? Ó, Theo Becker, lembra dele, da Fazenda? Lembro. Não, mas calma aí, você vai falar só de candidatos ou de eleitos? Não, vou falar de tudo. Mas assim, só pra adiantar, desses que eu vou falar, acho que nenhum foi eleito. Ah, tá bom. Ó, Theo Becker, lembra dele da Fazenda? Ah, lembro. Candidato a vereador aqui em São Paulo. Nossa senhora. Teve 9 mil. Não, calma aí. Porra? Pô, teve voto pra caralho, velho. 9 mil é pra cacete, pô. É, mas não elegeu. Ah, não, pelo Rio, desculpa. Foi candidato pelo Rio, pelo PRB. É mesmo? Quem mais? Ah, tem a Migretti, né? Foi candidato aqui em São Paulo, né? Candidato. Não, calma aí. Aqui, isso aí é hoje. O Tommy. Candidato? É. Olha, a Tammy Gretchen foi candidata pelo partido Bolsonaro ainda, né? É mesmo, cara? É, cara, ela... Tanto é que o Bolsonaro foi um dos caras que receberam ela no partido. Se vocês procurarem no Google aí, tem coisa dele junto. Posso dar uma aqui em... Posso fazer uma... Como é que eu vou falar? Daqui a 5 anos vai ter gente ouvindo esse podcast nosso aqui, botando... vai ficar eternizado aí na rede, né? Vai ficar eternizado, então olha só. Vai morrer essa porra, Alexandre Frota vai ser candidato a deputado federal. Escuta o que eu tô te falando. Acho que vai ser candidato a senador. Por qual partido esse camarada vai ser candidato, Heitor? Cara, ele tá chupando muito pro Bolsonaro, né? Acho que isso aí, depois do ICB. Partido depois do ICB. Mando... Qual, Heitor? Então, cara, Qual, tipo, o Gatti? Não, te mando por privado, cara, mas... Lá vem porcaria aí. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ser... Se ele não for candidato, Porque, cara, ele tá fazendo todo o movimento pra isso. Ele só vive falando de política na porra da página dele. Tá pagando boost pra aumentar a visibilidade dele. Não, pô, ele foi com o ministro da educação quando o Temer assumiu. Se reunir com o ministro da educação. Caralho. Ele tá colado direto no Jair Bolsonaro, direto. Então, assim. Frotinha 2018. Então, eu acredito que ele vai vir pro São Paulo, cara. Ele é carioca, mas ele acho que ele mora aqui em São Paulo, né? Ele fica meio lá e cá, mas acho que ele fica mais aqui em São Paulo, né? Ele fez a vida dele aí, né, Gilda? É, o Frota vivia no Love Story, pô, naquela balada. Aquela balada do roteiro que tem lá na República. Até não conheço isso não, cara. Sou um homem de Deus. Até uma... Rolou até umas tretas aí um tempo atrás, que ele foi na porrada aí com o jornalista, que pegou ele lá na Love Story. Caralho! Nossa, até... É foda. Eu queria ter visto o stand-up dele, velho. Uma época... Ele fez até em São Caetano, Rodolfo. Ele apresentou o stand-up dele lá no Teatro Municipal. Eu até morava lá perto antes. Ele tinha um stand-up que ele contava umas histórias aí, tipo, meio cabeludo aí do passado dele, sabe? E, tipo, com nomes e tudo. E acho que... Ah, mas porra, ele ganhou dinheiro com isso, né, cara? Ele ganhou dinheiro com história cabeluda. É, entre outras coisas, né? Entre outras coisas, porra. Foi foda, cara. Entre outras coisas. Acho que ele só não tomou no cu. Eu particularmente não vi o vídeo lá que ele faz... que ele fez lá na Brasileirinhas. Pô, nem quero ver. Mas... Não, eu já vi o... Mano, eu vi o filme do Frota comendo a Rita, velho. A Rita Cadillac? Opa, Rita Cadillac, essa mesmo. Ele disse que foi a mas ela poderia ser a avó dele, provavelmente. Não poderia ser a avó dele. Opa, fala, Rodo. Não, Heitor. Tô rachando. Meu cachorro. Fala mais também, caralho. Você tá saindo só na encolha, velho. Ô, Adriano, meu cachorro acabou de chegar aqui, cara, e pediu o link desse vídeo aí que você viu. Não é pra mim, não, é pro meu cachorro. Ah, o seu cachorro, fala pro seu cachorro que eu mando inbox depois. Tá bom, tá bom. A Rita Cadillac. Não, e tipo assim, desse filme do Frota, acho que ele gravou 12 filmes pornô e fizeram 60 com o material bruto das gravações. Eu acho que uns 5 desses filmes foi desse que ele comeu a Rita. Dessa foda com a Rita. E caramba. Foi a pior foda da vida dele, foi tipo... Como se ele estivesse comendo o cu da avó dele. Porque a diferença de idade é mais ou menos essa, né? Isso aqui é... ainda desenveremos, né? Tem que botar isso aí depois na edição, cara. É, eu coloco na edição depois, como vírgula. Ó, seguindo aqui, Sandra de Sá, velho. Lembra dela? Sandra de Sá, puta que pariu. Sandra de Sá. Ela é cantora, não é? Cantora, pô. É. Jogou fora do lixo, lembra? Gravou umas músicas do Tim Maia também. Candidata a vereadora no Rio. E ela ganhou? Solidariedade também, não ganhou. Não ganhou. Foi pela Solidariedade? Solidariedade. Puta que pariu, hein? Cara, chega esse povo chega numa idade decadente, né, que a agenda de show vai caindo, né, eles têm que garantir o isso das crianças, né? E o interessante é que ela tinha muito um fã-clube muito grande, era uma cantora muito boa. Ela era uma cantora, 80, boa, provavelmente ainda. Muito popular, inclusive. Popular, tocava direto na rádio. Eu lembro quando era moleque, assim, tocava bastante na rádio. Ela ia num programa de TV, Chacrinha, no Faltão, essa porra toda. Ah, ela gravou muito Tim Maia também. Gravou muito Tim Maia, era Sandra Sá, antigamente. Ela colocou depois, acho que foi naquela época lá que... Todos os artistas aí estavam com aquela putaria de mudar o nome aí por causa de numerologia, né? Numerologia, né? Ela foi uma das retardadas preferidas também. Vamos lá. Marcelinho Carioca, velho. Puta. Marcelinho Carioca, candidato a vereador de São Paulo, pelo PRB. Também não ganhou. Partido Republicano Brasileiro. É o mesmo do Crivella. É o mesmo do Crivella? É o mesmo partido. E o mesmo de um dos candidatos aqui de Volta Redonda. Marcelinho Carioca, alguém aqui votaria nele? Nem fudendo. Rodolfo, você é muito menos, né? Que é palmeirense aí e leva essas coisas a sério. Eu já me enganei, velho. Puta, eu curtia muito futebol quando era moleque. Assim, hoje em dia, eu dou uma papuçada aí, eu acompanho muito pouco. Cara, eu tenho uma ideia que é muito pessoal sobre política, que é o seguinte. Eu acho que política, legislador principalmente, administrador nem tanto, mas legislador... O cara tinha que ser atividade voluntária, do tipo assim, cara já trabalhou pra caralho pela sociedade, já fez seu dinheiro, já ajudou gente, já fez o diabo, e aí um belo dia ele falou, porra, aí eu vou. Acho que eu vou dar o gás agora pela sociedade e tudo mais. E lógico, a gente deveria ter uma constituição que limitasse o poder desse cara, pra ele não proibir o sal na mesa, como fizeram em Vitória. coisa ridícula. Do ano passado, tinha essa putaria mesmo aí do sal. Você tinha que pedir o garçom pro cara trazer o sal e tinha uma indicação que todo restaurante que você ia, que era lei estadual, lei municipal, proibindo a porra do sal na mesa por questão de saúde. Isso, e eu acho que política tinha que ser uma parada totalmente voluntária, cara. Falar assim, cara, ir lá e, pô, como é, cara, muitos países no mundo fazem isso. Nos Estados Unidos é assim, né? Nas cidades pequenas, né? Nas cidades... Não, mas tem um conselho, de cidade, né? Pequena não, não. Em cidades pequenas dos Estados Unidos existem os conselhos que são eleitos, né, pelos munícipes. Eles não têm salário, não têm mandato, não têm benefício nenhum. Eles têm uma pequena ajuda de custo. Eles têm, assim, não... Assim, eles não trabalham, continuam trabalhando. Né? Assim, eles não, assim, não têm uma vida política, né? Eles se reúnem umas duas, três vezes por ano pra deliberar uma coisa importante que tiver na cidade. Uma construção de uma praça, uma construção de uma escola. Não é tipo assim, vereador que, sei lá, apresenta um projeto por ano. Ele tem a obrigação de apresentar um projeto por ano. Se ele apresentar uma porra de uma moção de palmas pra tiazinha que ganhou na loteria do bairro, isso conta. Excelente isso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês terem ideia. O Rio de Janeiro tem 51 vereadores. Quantos? Nossa. 51. É muita coisa. É pra muita coisa. Miami Beach, né? Miami, a cidade dos Estados Unidos, na Flórida, tem 5 vereadores. Agora, cá entre nós. Ah, coisa muito pra deixado. Que prefeitura? Pra que serve prefeitura? Não precisa de prefeitura, basta uma administração que poderia perfeitamente ser privada. E olha, eu não tô. E não é nem conversa libertária isso, não. Sério. Isso é só questão de bom senso. Cara, prefeitura é uma coisa completamente desnecessária. A gente cai num ponto perigoso da gente falar isso, isso que você tá falando, Herbert, e o Heitor também. Porque aí entra naquele lance da. Vocês lembram daquela proposta da Dilma? Acho que em 2014, eu acho que na época da eleição para presidente, né, a última eleição, que ela propôs aquela proposta. A comissão. Dos conselhos, né? Sim, sim. Eu vou te dar. Era um decreto, na verdade. Era um decreto dando poder para grupos populares, né? Movimentos, conselhos populares. Decreto 8243. Entendo o que você está dizendo. Ter poder de deliberar questões dentro da cidade. Mas aí você não acha, por exemplo, nesse caso, se tivesse ido pra frente, esses conselhos, essa galera que ia ter esse espaço, não ia ser justamente aquela galera que ia ter o subsídio, o respaldo do partido? Mas é justamente isso que eu tava falando, Adriano. Se a gente tem uma Constituição que proíbe que um cara legisle sobre certas coisas, não tem o que fazer, pô. O cara vai querer legislar sobre o sal, ele não vai poder, entendeu? Exato, e o que eu falei foi muita outra coisa. Foi basicamente prefeitura SA, administração privada mesmo da cidade, que não precisa de. Também acho, cara, também acho que vai muito nessa linha aí. E não é papo libertário, não, cara. Tem muita coisa que, pô, dá pra você resolver na tua rua, cara. Por exemplo, tapar um buraco, pelo amor de Deus, cara. Isso aí já acontece. É condomínio mesmo. É condomínio. Ah, direto, tem um buraco no asfalto, você vai esperar a prefeitura. Exato, quando rua comercial, entrega pro comércio, vira shopping ao ar livre. É uma coisa muito mais prática. E faz compra o asfalto lá e faz o remendo. Arruma a calçada. Ah, mas você sabe, ó. Eu tava vendo aqui o jornal do município, né? O RJTV, e. Não é só o município do Grande Rio. Ah. E aí ele estava falando hoje que há alguns num determinado bairro aqui do Rio. Os comerciantes doaram em Laranjeiras, na verdade, que inclusive foi o único bairro onde o Freixo ganhou na eleição passada, coincidentemente. Eles doaram 5 bicicletas para polícia militar, para a polícia militar fazer a ronda, né, no bairro. E teve um outro bairro que o pessoal doou papel higiênico, porque estava faltando na delegacia, cara. Então, assim. É, assim, as pessoas já fazem isso naturalmente. Fazem, cara. E quem faz trabalho social aqui no Brasil, goste ou não, mas é a verdade, são bancos e igreja. Sim. Assim, sim. Grande maioria. Banco aí, aí gente... Banco? É mais importante do que do Estado. Da igreja é muito maior, pô. Sim, a igreja é muito maior. Não, assim, a gente... Tá, eu sou ateu, o Heitor é agnóstico, o Rodolfo acho que é ateu também, o Heitor... Sou ateu também. Herbert também, né? Imagina. Olha, eu não sou ateu. Mas enfim, né? De toda forma, queira, goste ou não da igreja, tanto da igreja evangélica quanto da igreja católica... Católica. Você tem que, assim, tem que aceitar o fato que a questão do trabalho de caridade eles fazem... Assim, não, talvez não tanto quanto eles poderiam, né? Poder da Igreja Católica no mundo todo, assim. Mas, assim, tem muitas coisas que o Estado deixa a desejar e que as igrejas e a iniciativa privada que cumpre esse papel, né? Eu não sei se vocês ouviram bem a resposta. Eu falei, eu não sou ateu. Tá? Não é sim, ateu. Não, sim. Não sou ateu. Tá. Tranquilo. Mas eu acho, o Herbert, respeitando tua posição, óbvio, eu sou agnóstico porque eu passei por diversas religiões e eu acho que as interpretações que são dadas de cada um, assim, é basicamente a interpretação mesmo, né? Muita gente está certa falando, acho que você indo na direção da contribuição voluntária, de ajudar os mais necessitados, acho que isso é totalmente digno, né? Eu sou ateu por uma escolha mesmo, não tenho... Ateu não, agnóstico por uma escolha, mas eu acho que a missão das igrejas, das religiões em geral, elas são muito nobres, cara. principalmente porque são voluntários. E eu digo mais pra você, eu fui agnóstico até muito pouco tempo atrás e deixei de ser agnóstico muito recentemente. Uhum. Mas eu não tô ligado a nenhuma religião, inclusive. Não, também não, então, aí, eu acho que ninguém aqui, né, tem alguma ligação ou interesse, ou sei lá, eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma instituição religiosa. Mas, assim, não tem, não, ainda não, mas talvez venha a ter. Que é devido, eu já fui muito revoltado também com questão de religião, né? Toda a minha família é religiosa, fui criado por um período da minha vida em meio religioso, e um pouco do meu descontentamento com a questão religiosa, aí foi onde eu conscientizei a questão ateísta, foi por conta disso. Mas é, uhum. Não pode negar o fato, né, de que, porra, que a... Aquela velhinha de 90 anos, católica pra caralho, que vai sábado e domingo na missa, que é cheia de preconceito, ela faz muito mais pela sociedade, pelas minorias, até que muitas vezes ela até odeia essas minorias. O travesti na Avenida de Anópolis, ou o cracudo no centro, ou o refugiado sírio, haitiano, que vem lá da puta que pariu e se abriga na igreja de São Judas. Essa tiazinha, ela faz muito mais do que o Estado muitas vezes. Que é trabalho. Sim. E olha, respeito profundamente as pessoas que se envolvem na caridade. Diretamente na caridade e se envolvem diretamente no trabalho de ajuda humanitária. E que agem também. E, exato, que agem de verdade, porque isso é a coisa mais difícil de encontrar, as pessoas que se envolvem diretamente. Exato. A religião, seja qual for, a pessoa quando ela realmente abraça uma religião, essa pessoa ela está abraçando alguma coisa completamente, ela está realmente se doando. Seja qual for o dogma que essa pessoa aceita, é um problema que eu não tenho nada com isso. Não é pra mim, mas... O que ela faz com isso é o que me importa. Já ajudou muita gente, já falou muito vagabundo aí. Ó, agora eu vou falar um aqui que o Rodolfo acho que vai curtir. Rodolfo, eu gostaria de, antes de fazer um comentário... Fala aí, mano. Que vocês estavam... É que eu tava meio aqui com meu ovo aqui. Ah, com meu ovo com salsicha aí. Tá louco, cara. A piroca. E salsicha. Eu tava dando uma olhada aqui, é que vocês estavam falando de candidatos bizarros, uh-huh. Né? E só pra voltar e já sair rapidinho, cara, aqui na minha cidade, a gente, eu acho que não tem essa de candidato bizarro. Aqui é uma cidade dominada pelo populismo de direita, né? Aqui a esquerda nunca ganhou. Não, nunca ganhou. Mas o populismo impera, como em qualquer outro lugar do Brasil. Não pega, né? Nem fudendo em São Caetano, né? Nunca pegou. É, fudendo. Nunca ganhou o PT. Nem pra vereador. Quem ganha aí, Gatti? Aqui é ou é PSDB ou é PMDB. É, sempre um e outro. Nossa. Centro-esquerda. É continua na esquerda. Mas é que a gente... Socialismo azul, né? Sim. Ou dá pra falar populismo de direita também, porque tem uns caras muito conservadores aqui, apesar de estar no partido, né, de socialista azul. E, cara, eu acho que o mais bizarro que eu posso dizer é a gente ter um candidato que chama Sidão da Padaria, que ele ganha merda, né? 4 anos, né, que, tipo, faz porra nenhuma. E tem um menino, cara, menino novo, que ele entrou pra política, eu não quero citar o nome dele aqui também, né. Mas você pega a cartilha dele, de propostas, tipo, tem 15 propostas, cara, 5 querem dizer a mesma coisa. Palavras e, tipo, toda proposta é criar alguma coisa que vai demandar gasto público pra caralho, pra tipo, atender uma parcela da população que poderia ser... Que, na verdade, não existe. E, pra ser bem sincero. E de onde que é? De que partido que é filha da puta aí, pessoal? Cara, teve um do PSOL também. Moleque novinho, cara. Do PSOL, bizarro também. A gente falando de vereador, só que não. Esse é do Solidariedade, eu acho. Olha essa fita. Eu moro aqui, eu sou de São Caetano, né? Igual o Rodolfo, mas eu moro aqui em Mauá já faz muitos anos, né? Pelo menos já moro aqui, eu moro aqui na cidade. E tem um vereador assim que ele já. É meio antiguinho aqui, né? Já tá em segundo, já tá pro terceiro, quarto mandato. É, ele é crente também, né? Veio da igreja evangélica. É o irmão Ovelito. Aí, irmão Ovelito. Opa, estão ouvindo? Sim. Então, perfeitamente. Sim, irmão Ovelito, é um vereador daqui da cidade bem conhecido. Sempre que disputa, ele ganha. Aí, no ano passado, tio meu, irmão do meu pai, família do meu pai lá da Bahia, e ele foi pra lá, e aí por acaso, meu pai tem uma porrada de irmãos. queimou, meu pai queimou até que ele não conhece até hoje. E. Pô, teu avô era. Não, a mangueira do meu avô era foda, velho. Foi 33 filhos. Caralho! Né? Marreta mesmo, o cara é marreta. Ele morreu com 33 filhos, velho. Ele morreu com 80 puta anos. Puta que pariu! Deixou um moleque 33 de 33 filhos? Nossa, com várias mulheres. Meu avô era um fazendeiro assim da cidade, assim, que era fudidão. Comia todas as menininhas lá, e as meninas ficavam lá na casa dele lá, e ia comendo, engravidando, e comendo, engravidando. E fazendo filho. Comia todas as menininhas da cidade. É, João de Santo Cristo, velho. É, meu filho. Caralho. Tipo, máquina de fazer filho. Máquina de esperma. A porno machine. E meu pai veio pra São Paulo muito cedo, né? E tem alguns irmãos dele lá que ele não conhece. Inclusive, uma irmã dele que tá lá, que é mãe desse vereador aí, desse irmão Zelito. Descobriu por acaso. Aham. Uhum. Aí então tem um primo vereador aqui na cidade que foi eleito agora, foi reeleito aí pela terceira ou quarta vez. Ele botava etiqueta nos filhos todos pra lembrar do nome? Puta, meu pai. Não, é que vem por numeração, cara. Número 1, número 2. Mas você sabe que o nome Humberto nasceu assim, né? É, cara, a mangueira do meu avô era boa, por isso que eu tô até pensando em fazer essa lexofia, velho. Ocorreu isso. Herbert. Oi. Você sabe que quem é o irmão mais novo do Humberto? Não. É o Zero Humberto. A Zero Humberto. Que pariu, velho. Humberto, dois Bertos, três Bertos e Zero Humberto. E Zero Humberto. Você é até péssimo, um silêncio, ficou até um silêncio. No podcast, velho. Até no podcast. É, já cara. Não, eu não tenho, já, não bastou limite, no, cara. Já não bastou no Fórum da Liberdade, você já com as piadinhas ruins. Cara, piada ruim que é piada boa. Você não sabe de nada. Pô, oh, caralho. Que isso? Caralho, mano, o Inamp ligou sozinho aqui, essa porra, velho. O que que aconteceu? O aplicativo de música que abriu sozinho, caralho. Eu não cheguei a ouvir. É espiritual também, isso, cuidado. Também não. Vai dar uma farofa do caralho na hora de digitar essa porra aqui. Então, né? Vamos seguindo aí, gente. Vamos seguir então. Tem um candidato aqui que eu acho que o Rodolfo vai curtir, que também não chegou a ganhar as eleições. Foi o Ademir da Guia. O candidato a vereador. Ô, Ademir da Guia. Mas o Ademir da Guia é um jogador de futebol? Opa, ele tem 100 anos. Quem é esse cara, gente? Fala aí, Rodolfo. Ele já era velho quando eu era criança. Ele já era velho quando ele jogava, caralho. Foi um craque do Verdão, cara. Ah, ele foi chegou à seleção e tal ou não? Ô, Rodolfo. Ele foi craque da seleção, Ademir da Guia. Também, mas ele foi a seleção brasileira. Também. Ele é do Palmeiras. Não, mas assim, pra mim, o Ademir da Guia como político não serve, cara. Não sei se vocês sabem, mas inicialmente ele foi eleito pelo PCdoB, cara. Nossa senhora. Caralho, mano. Eu acho que ele tá no Partido da República agora, no PR. É, ele se elegeu, ele ganhou em 2004, mas depois não conseguiu se eleger mais. Ele tá com 130 anos aí. Porra, 130 o cara é anos, tem o Google aqui, tem 74 anos. Não, 74 anos? Não, o cara foi do Partido Comunista ao Partido Republicano, não faz sentido. Demora, né? Então, cara, tu quer, não, quer que mais, Brasil, cara? Essas legendas. Não valem de nada. Nominal, né? Vale de porra nenhuma, nominal. Isso é verdade. O Partido Progressista do Brasil é um dos mais. Porra, um dos mais conservadores que tem, porra. É mais conservador, mas fica achando o PP, porra. Eles não eram. Eles eram chapa do. Eles eram da chapa da Dilma. Da Dilma? É. Isso é uma coisa que eu até já escrevi já. Que no Brasil só tem partido de centro-esquerda, mais à esquerda, extrema-esquerda e esquerda radical. Não, tinha um partido de direita que era o Prona do falecido Enéas. Tem o Novo também e o PSL, que é Partido Social Liberal, que também é de centro-esquerda. Pô, tá louco? Foi só pra mexer com você, Gatti. Foi só pra mexer com você. Isso aí foi só pra zoar. Aí eu já não sei. Cara, eu não gosto. Eu não sei se vocês. Vou ser bem sincero. Opa, desculpa. Não, pode falar, mano. Fala aí. Vai. Rapidinho, ó. O PSL realmente ele é um partido fisiológico. O PSL. Mas o Livres, que tava entrando pro PSL, é um partido liberal. Claro, né? Que é. Com certeza. É um partido liberal. Não é libertário, é liberal. De viés libertário, eu diria. Até de viés libertário. Um viés libertário. Fala uma coisa pra você. Eu não cubro essa divisão mais direita-esquerda. Eu gosto do não sei se vocês conhecem, o diagrama de Dolan. Sim, sim. Divide o espectro político em quatro quadrantes. Você conhece, Adriano? Sim, conheço. Então, só pra galera que tá ouvindo gente, esse espectro ele divide direita, esquerda, em cima e embaixo. Então, em um dos eixos está economicamente e no outro eixo está politicamente, né? Direitos civis. Então, existe o autoritário e o libertário, e existe o socialista e o... capitalista. Digamos assim, capitalista, liberal, né? Então, você pode ser... complicado. Existem republicanos e socialistas. Mas eu sei qual que é o gráfico que você tá falando. Qualquer coisa eu coloco aqui no link da postagem. É bom. Bota aí, pessoal. O diagrama de Nolan, ele tá fora do ar, cara. Não sei porquê. Mas você pode usar The Political Compass também, que normalmente tá... Isso. Foi sempre esse termo. Então, né? Pode crer. Continuando aqui. A gente teve o Esconde Skin Scarpa, candidato a vereador em São Paulo pelo PRB. O da Eliana? Esse mesmo. O Skin Scarpa lá. O do sorvete Skin? Esse mesmo, pô. Só tem ronco. Porra, cara. O Roy Royce. Ó, Chiquinho como empreendedor tá bom, agora como político não. Cara, ele é empreendedor, qual que é o ramo dele? É sorvete. Não, padaria. Não, Chiquinho, né? Scar. Ele tem uma caralhada de padaria também, eu acho. Sério? É mesmo? É. Mas o cara já era muito rico, né? Ah, ele já era, já? Ah, é. O ramo dele é cerdeiro, né? Não? Quem é cerdeiro? O Herbert tá certo, cara. Foi mais herdeiro. Não sei se vocês sabem, o Jorge Paulo Lema, né, que é o brasileiro mais rico do mundo, ele começou mais ou menos assim, cara. Vocês conhecem aquela empresa chamada Leco, que é de laticínios? Vende iogurte, leite. É, basicamente laticínios. Leco é Lehman Company. É da família Lehman, entendeu? Ele é sempre foi. Lehman Brothers? Não sei dizer. Lá do banco, lá da ele crise, mora na Suíça. Ele mora na Suíça, né? Daquele imobiliário lá de 2008? Eu trabalhei na empresa dele, cara. É mesmo? Trabalhei 3 anos na empresa dele, que hoje é dele, na época não era. Que ele comprou porque ele tá fazendo um movimento muito agressivo na educação, né? Ele tá comprando muitos colégios. E, cara, é aquilo, né? A gente sabe que a educação privada no Brasil é melhor do que a pública. Em geral, né? A educação no Brasil como um todo é uma bosta. Acho que na questão de infraestrutura, teria que dizer, né? Vai na UBS lá hoje em dia pra você ver como é que tá aquela porra. Eu tava lá ontem, cheguei de São Paulo ontem. Então assim, ele tá fazendo um movimento muito agressivo, mas pra educação de base. Não pra educação superior. Ah, legal, né? Aí ele montou um Venture Capital, né? Que é um fundo de capital chamado Gera. E essa empresa comprou dezenas de colégios e montou uma rede chamada Eleva Educação. E aí eu trabalhei num dos colégios que ele comprou, né? Na verdade, quando eu saí de lá, eles estavam acabando o processo de compra. Entendeu? Certo. Meu, é netinho de Paula. Já foi, né? Deputado. Espancador, né? Espancador de mulher, né? Já. Igual o Pedro Paulo lá no Rio, gente. Né? É, também. É, mas temos o nosso carioca e vocês têm o paulista. Nunca mais conseguiu se reeleger. Agnaldo Timóteo já foi vereador também, né? Foi vereador de São Paulo e no Rio. Não sou, não. Filho da puta. Agora não mais, né? Ele tentou pra... Não, ele foi deputado pelo Rio também. Também, mas foi. Perdeu, né? Foi nessa eleição agora não levou também, né? Na última. Não sou. Não sou, não. Tem um super pop engraçado, cara. Agnaldo Timóteo é gay. Ele, não sou, não. Não, ele fala. Ele dá uma brecha, não é? Alguma coisa assim? Ele fala alguma merda assim que os caras pegam pra zoar ele e ele. Ele fica dá o pique. Ah, é? Não, eu não lembro exatamente. Eu sei que virou meme na época essa porra aí. Meu, Léo Áquila. Vocês conhecem? Léo Áquila. Puta que pariu, cara. Nossa. Esse é subcelebridade. Ele é sub-subcelebridade, é tipo terceira divisão da celebridade. Mas é ele ou ela, caralho? Não sei. Essa é uma pergunta difícil, cara. Mas hoje não tem mais como você falar isso, não, cara. Não pode, né? O cara pode acordar. É a ideologia de gênero, né, cara? Pode acordar. Você manja do Leandro, Rodolfo? Lemanjo. O meu primo, cara, ele estudou ele na Embi Morumbi e o andar do Léo Áquila era no... Eu acho que era dois abaixo do dele. Uh-huh. E, cara, ele, quando o Léo Áquila resolvia dar piti, cara, ele ouvia lá de cima o maluco gritando, velho. Pô, devia ser um bagulho bem engraçado. Que época foi isso, velho? Acho que muito tempo atrás, né? Que época foi Como? Isso? Que época foi isso? Cara, peraí, deixa eu só fazer uma conta, que eu acho que foi em 2005. Mano, eu entrei em 2006 na Embi. Se bem que também eu não sei, né, qual campus que era, né? São Paulo, lá no Morumbi. Ah, no Morumbi? Eu me formei em publicidade na Embi, no campus da Moca, né? No campus da Bresser. Ah, entendi. Que onde ficava aquela biblioteca grande, eu acho que tinha um programa da Band que eles filmavam lá. De sexta-noite. Eu não lembro agora o nome do programa. Enfim, MC Serginho, lembra dele? Vai Lacraia. Da Lacraia, né? Falecido Lacraia, né? Mas isso foi no Rio? Rio? Opa! É, eu não sabia não, cara. Que bom. Não, pera aí. O Serginho, é o Serginho não, do Vai Serginho? Ou é o do Lacraia mesmo? É o mesmo. É o mesmo da Lacraia, pode crer, é o mesmo. É o mesmo. É o... Vai Lacraia. Vai Lacraia, vai Lacraia. E o vou gozar na sua garganta, esse daí mesmo, né? A boca não se planta, vou gozar na sua garganta. Adriano, Oi. Seguindo essa linha de escrotice que você tá falando, vocês ouviram falar da vereadora lá de Porto Alegre que quer definir a programação de TV na sala de espera? Caralho. Sério? Através de decreto, de lei, quer dizer, projeto de lei pra, na sala de espera dos estabelecimentos, escola, hospital, assistência social, tem que estar passando TV comunitária ou TV do governo. Caralho, mas não... Também faz desgraça, né, velho? O Sul é foda, cara. E o Sul tem a dívida fodida com o Rio, porque eles mandaram pra cá o Brizola, cara. Puta que o pariu. Não, e não foi só o Brizola, não. Eles mandaram o Getúlio pro Brasil. Getúlio, mandaram... Getúlio Vargas. Ouve essa, o Herbert. Getúlio Oi. Vargas, Luiz Carlos Prestes, gaúcho também, sitiado no Rio, do PCB, do Partidão e tal. Leonel Brizola. E a Dilma veio morar aqui nessa porra agora, cara. É, a Dilma mudou, né? A Dilma veio, foi de Minas pro Sul, depois... mas ela foi criança, né? Olha, Luciana Genro, né? Se a gente também... for fazer as contas, o Sul, ele tem que mandar, o Rio Grande do Sul, ele tem que ficar mandando pro resto do Brasil dinheiro pros próximos 100 anos. Não, cara, manda em picanha naturada. Já dizem também que carrega ser. O país nas costas, né? Mas não tem... Quem carrega o Brasil nas costas é São Paulo. Não, mas eles falam que são eles. Até teve o plebiscito, né? Do Plebisul, né? Teve. Quanto foi? Mais de 90%, né? Que é separado. Não, mais de 90%. Naquele dia que Getúlio amarrou o cavalinho no... das pessoas que participaram do plebiscito, né? Sim. Mas naquele dia que o Getúlio amarrou o cavalinho no obelisco, ele podia ter separado o Sul, mas ele resolveu ficar com o Brasil. É óbvio, né, cara? Quanto porra. O cara tinha um ego do tamanho do país, né, cara? Então, essa história de separar o Sul do Brasil, eles já tiveram a chance e não quiseram. Sim. Bicho, rapidinho, vamos comentar aqui outros estados. Vocês acompanharam assim, algum outro município, alguma outra capital que tá rolando as eleições? Cara, eu fico muito focado, pra ser muito sincero, focado aqui no Sudeste, né? Sudeste e Sul é uma característica que a gente tem que é ruim, porque, por exemplo, Centro-Oeste hoje, se a gente... O Brasil, ele importa muito pouco, né? A gente importa percentualmente, a gente importa menos que Cuba, pra vocês terem uma ideia. Mas se tem alguém responsável pela importação do Brasil, é o Centro-Oeste, com o agronegócio. Então a gente deveria olhar pra lá com um carinho maior. Mas eu confesso que eu tenho esse erro e não faço essa análise crítica do Centro-Oeste, cara. Eu vou ficar devendo, vou ficar pelo Sudeste mesmo. E você, Rodolfo? Seu pai tá lá em Minas ainda? Meu pai? Seu pai morava lá em Belo Horizonte, não era? Uma coisa assim? Mora em Alagoa, Minas Alagoa, Gerais. Em Minas? Isso. E aí, como é o que tá rolando por lá? Tá sabendo de alguma coisa? Cara, lá é uma cidade muito pequenininha, né? Não, mas assim, em que ele foi BH mesmo. Assim. Se... O IDH? É, em BH. Ah, Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte. É, Belo Horizonte. Sei. Cara, eu não, não tem sei. Tem segundo turno lá. Tem segundo turno lá. É segundo, eu sei que é segundo turno. Mas assim, Belo Horizonte, ele, nem ele tem contato direito, cara. É longe Belo Horizonte. Pra você ter uma ideia, São Paulo é mais perto do que Belo Horizonte. Ele mora no sul de Minas, ah, bem no mais sul. Pra baixo aqui. Ele, ah, porque lá é engraçado, né? Porque com... os dois caras que estão no, no que estão disputando o segundo turno, é, são dois caras que vieram do futebol, né? Vocês ficaram sabendo? Um é um ex-jogador do Atlético Mineiro e o outro é, é. Foi ex-presidente do time. Ah, pode crer, do Atlético, né? Uhum. É, do Atlético. Porra, cara, que bosta. Você vê o nível da, do nível das coisas como estão, né? Pior que esse BH, acho que só Salvador também, né? Que tipo, o ACM Neto levou no primeiro turno também. Nossa senhora. E lá também, lá, você quer falar de cidade de Coronel, acho que não tem outra. Salvador? Salvador, Bahia. Salvador inteiro, na verdade, né? Esse ano? Tá falando desse esse ano? Foi primeiro turno direto? Primeiro turno direto, sim, Neto. Ah, tá. Tá sabendo legal, tá sabendo legal. Esporte. É, a CM é... Estudou, estudou. Bahia e Sarney, no Maranhão, né? É, cara. É, a minha família é maranhense, cara. É, minha família, por parte de mãe, é toda maranhense. Cara, é assustador o quão aquilo ali... É, eles não passaram da... Eles não passaram da fase do feudalismo ainda, cara. É um negócio cultural, assim. É dominação mesmo. É porque é o seguinte... Lá, pô, praticamente não existe classe média, cara. É uma coisa muito bizarra. Então, assim, as coisas vão passando de... Tu vai pra filho, então... É muito... Uma coisa que a gente tem característica, né? Historicamente falando, lá da... Antes da Revolução Industrial, é que você não tinha mobilidade social, né? Você não via pobres ficando ricos e ricos ficando pobres, porque você não tinha essa possibilidade que só o capitalismo dá pra gente. Essa tinha esse crime, esse gradualismo, né? Isso. E lá em São Luís, cara, eu não tô indo pro interior, não. Tô falando de São Luís. Cara, é assim, é muito difícil você ver um self-made man, um cara que, pô, veio de baixo e tudo mais. É raríssimo. Desculpa. E chega ao ponto, cara, que existe coluna social. E as colunas sociais só falam de algumas de 10 famílias, entendeu? Então é mais ou menos mais, é né? Pela coluna. Que importa o resto? É, cara, e obviamente a família que se fala muito é a família Sarney, entendeu? Os caras, cara, ah, os caras eles são donos mesmo. São donos. Sarney tem. É, praça pública, tem rua no nome dele e o filho da puta. Tem. Você não precisa morrer pra você virar nome de um logradouro público. Não, você sendo da família. Não, não precisa ir muito longe. A filha dele é governadora do Maranhão. A Rosiana, né? A Rosiana é. É, a Rosiana sabe. Ela quase, cara, ela quase foi candidata a presidente, né? Em 2006. É, mas. Não acho que role, não. Agora não. Não acho que vai acontecer. Agora não. Não rola mais. É a mesma coisa você dizer que a Rosiana Sarney tem chance de disputar uma eleição com o presidente, você dizer que o Collor tem também. É, não. Não vai acontecer. O Collor é outro também, que é dono de Alagoas inteiro, né? Sim. O Collor, eu vi uma vez um texto falando que a família Collor e a família Sarney, a família Calheiros, são donos de 60% das terras do estado de Alagoas. Sim, sim. Uma coisa interessante, cara, voltando um pouquinho no tempo, a gente tava falando sobre gaúchos, Herbert. Oi. Uma curiosidade, não sei se você sabe disso. Vocês sabem que o Brizola ele se exilou no Uruguai, né? Vocês sabem, durante o período da ditadura. E olha, tem muito gaúcho gente boa e tem bons amigos. Assim, coitados dos gaúchos que sofreram com o Brizola. Meu avô correu atrás. Bicho, mais alguma coisa aí que vocês queriam comentar aí sobre as eleições? Então, não, só acabar a história. Adriano, só acabar a história aqui do Brizola. Que uma hora, determinada hora que ele morava lá no Uruguai, ele ia comprar uma fazenda. E aí ele não pôde comprar a fazenda, porque se ele comprasse a fazenda, ele ia ser o maior detentor de terras do Uruguai. Porque ele tinha tanta fazenda na época, e que ele não podia mais comprar mais uma, entendeu? Ah, que também é, ia chamar muita atenção. Mas é do tamanho da Kit Mauá, né? Tipo, não é tão difícil assim, né, cara? Ah, cara, mas olha só, o cara que, porra, era perseguido por ser socialista, vai para o Uruguai, né, fugido do Brasil, e ele começa a comprar tanta terra que, a ponto de ser o maior detentor de terra de um país. Cara, o Uruguai pode ser muito pequeno, mas ainda assim isso faz um barulho, né? É, socialismo no cu dos outros que arde, né? É, então você vê que pro Brizola o socialismo deu certo, né? É, exatamente. É sempre assim, cara, só dá certo pra ele. Mas você tem Luciano Genro aí falando essas merdas de socialismo direto, defendendo essa porra. E a filha do Tarso Genro, os caras mais do lado do Rio Grande do Sul. Pois é, né? Defende o. Pra ela, o socialismo dá certo também, né? É. É, ué. E tem gente que acredita, né? Eu não me conformo, cara, como essas celebridades, esses intelectuais e até os partidos, né, Luciana Genro, eu não me conformo como eles ainda têm coragem, cara, de defender o Maduro. Isso que me deixa louco, cara. E o Maduro, cai ou vai continuar Maduro pra sempre? Não, cara, eu acho que ele cai, cara. Acho que ele cai nos próximos 2 meses. Acho que ele vai aprontar uma ainda, velho. Sei lá. Cara, eu acho que ele vai tentar aprontar uma. Eu acho que ele vai tacar o foda-se e vai fazer uma merda fodida. Eu também acho, cara. Não tem nada a perder. É a mesma coisa do Temer aqui também. Ó, pensa. O Temer, o bicho tá com quantos anos? 70 e tralala. 70 e tal. Ele não vive pra mais uma... pra mais um mandato. Falou que não se candidata também, não, não se candidata. Ele disse que... mas não dá pra acreditar em política. Tá fazendo lobby pra acabar com a reeleição. É, já pensou, tipo, dar uma louca nele. Até um negócio que eu queria ter comentado lá atrás, eu acabei esquecendo. Dá uma louca. 76 ali. Anos. Porra, 76 anos. Dá uma louca. Também com aquela Marcelona lá, acho que não vai aguentar muito tempo, não. Se rola alguma atividade ali, né? Enfim. Então, se o bicho dá uma louca aí, começa a tocar o puteiro e fazer um monte de merda e se fuder com o país aí. E. Sei lá. Chegar no ponto aí de uma terceira guerra mundial aí, como a Janela Pascoal tava falando. Atrás, ele parece ser uma pessoa Rússia, muito séria, Adriano. Ele parece ser uma pessoa muito séria, Adriano. Não, de verdade. Eu acredito nisso que o Hebert está falando. Eu acho que uma coisa boa do impeachment é que veio um cara sensato, pelo menos. Né? Um cara que fala, bicho, ó, tem coisas que tem que ser feitas. Eu, cara, faço votos. Eu não votei nele, né? Não votei na chapa dele, obviamente. Você não votou na chapa. Não, eu não votei na Dilma, obviamente. Mas a galera que votou no PT me deu esse presente, né? De um cara sensato, presidente sensato. Eu acho que ele tem que aproveitar, né? Tem muita coisa que tem que ser feita no Brasil. Por exemplo, essa PEC agora, 241, teto de gastos. Aqui era pra ser o assunto era pra ser o assunto desse podcast, na verdade, né? Até fiz uma pautinha aqui, mas a gente acabou. Pô, mas foi tão bom, cara. Foi tão bom. Não, fica pra próxima, bicho, desse tipo. Assim, a gente Ah, claro que sim. Foi muito divertido, Adriano. Agradeço até você ter me convidado. Foi eu divertido. Também, cara. Pode me convidar quantas vezes for preciso aí, cara. Eu topo sempre vir aqui. Mas só terminando, eu acho que foi um presente pro Brasil. O Michel Temer é um cara sensato, né? É lógico, não é o meu político preferido. Eu preferi um liberal lá. Um liberal que botasse a... Liberal de raiz, liberal de várzea, mas é o que se tem, né? A política é a arte do possível. Sim. E ele veio trazer, vamos dizer, uma série de coisas que eram necessárias. Ele trouxe, vamos dizer, calma no momento que era necessário. Ele veio fazer. Ele veio trazer conversa num país que não se conversava mais. E calma é o que tá rolando mesmo, né? Eu achei que a saída da Dilma ia. Kut, MST, ia tocar o puteiro, ia fazer um monte de merda, igual a gente vinha falando, se eu tocar fogo no Brasil. Foi uma marolinha. Vocês sempre marolinha, né? Não, mas ó, o preço da liberdade é eterna vigilância, tá? Sim, sempre é. E eles estão, vamos dizer, aumentando cada vez mais a pressão, e parece que toda a pressão deles é uma coisa que parece que é toda direcionada para a proteção do Lula. Nota que toda isso, essa, né, pressão é direcionada para a proteção do Lula. Tudo que eles estão fazendo, você vê que eles pararam aquela coisa nas escolas, tudo isso. Não é por causa da PEC. O único objetivo deles parece que é proteger o Lula, sabe? Porque no momento que o Lula estiver preso, eles não vão ter ninguém para substituir, e o socialismo sempre precisou de ícones. Sim, a cultura, a personalidade e a característica da socialista. Cara, pode, vocês definiram? Pra falar do Lula, véio, a gente faz um podcast de umas 5 horas só disso. Só do Lula. Certamente. Lula, e, né, vocês definiram? Aí eu Adriano, tô, o Adriano, falar mal do Lula faço... é prazer nacional. Vocês, é verdade. Esporte preferido. Vocês definiram já? Oi? Quem vai substituir o Lula? Eu tava preparando meu ovo lá, enquanto vocês falavam quem ia ser o novo Lula. Na verdade, eu não existe penso... essa pessoa no Brasil. Vai ser o Heitor mesmo? Não existe essa pessoa no Brasil que tem o carisma. O que tem o carisma? O Herbert é um populista, né? Socialista. Ah, o Herbert tem até a barba, olha, já de comunista. Eu não tenho a menor vocação para político. Eu não tenho a menor vocação para político. E se tivesse, vou te contar uma coisa. Adoraria. Porque não existe maneira melhor pra ganhar dinheiro. É só você dizer o que os outros querem ouvir, o dinheiro vai entrando. É uma maravilha. Você pode meter o pau e falar mal, mas é um lugar altamente positivo. Sim. Não existe homem sem preço. O problema é que alguns são mais caros. É verdade. Tem uma série, um seriado da HBO chamado Os Kennedy. E uma hora, né? O pai do Kennedy pai, né, fala pra Jack assim, fala, você, pô, não separa do John não, porque, pô, você é importante pra imagem dele e tudo mais. aí ele falou, quanto é que você quer pra não se separar do John? Ela falou, você acha que eu tenho preço? Ele falou, não, você não tá entendendo, todos têm preço. Ele fala isso pra ela, todos têm preço. Exato. Uns são... E aí na cena seguinte corta pra ela feliz e contente com os filhos. A Jack Kennedy com os filhos, né? Sim. Exato, alguém não chegou no seu ainda, né? Alguma hora, acho. Alguma hora alguém chega no seu preço. E aí, galera? Acho que já deu? Adriano, mais alguma coisa aí que vocês querem estar comentando? Antes da gente encerrar? Não, cara, acho que vai ficar longo demais, mas acho que. Estamos quase 2 horas aqui, bicho. A gente pode. É, 2 horas e meia aqui no meu. É assim, cara, extremamente positivo que a gente... Não sei se é a tua vontade ir pra esse lado de política e tudo mais. Não, no Conta, mas... ele é um... Assim, a gente trata muito de cultura pop, mas sempre com viés político, né? Tanto é que a gente bate muito nessa questão ideológica, né? Da influência da... Não vou falar mais de cultura, mas assim, dessa influência pós-moderna, assim, né? Que vem crescendo, assim, que vem atuando em todos os campos, desde da cultura, da educação, da arte, a gente bate muito em cima disso, né? E a nossa proposta é mais possível, e sim, a gente fala de política, sem problema. Eu acho que o público que a gente tá procurando aqui é um público mais cabeça aberta, mais politizado e mais crítico também, né? Pessoal, uma galera que tem pensamento impressionante e questionadora, que não, né, seja politicamente correta, né, velho? Porque eu às vezes eu posto suas coisas aqui na página. E às vezes rola uns comentários assim, fique cara trouxa, tipo. Aí, mas é só isso, tá ligado? Num debate, não explica o porquê. Envolve, né, né? A crítica, né? Eu escuto assim, é muito. Aí, puta, que aí os caras falam assim, nossa, ele usa palavrão demais. É, usa palavrão vai demais. Vai tomar no teu cu, velho. Viadagem da porra, mano. Fala muito tomar palavrão, no seu ou então, eu concordo com as coisas que ele diz, mas o texto é ruim porque tem palavrão. É. Ou então, tipo. Não, paga pau do Nando Moura, pô. Certamente o que quer que vocês façam, vocês não agradarão todo mundo. Não, ninguém se viu. Nem Jesus Cristo conseguiu, né? Nem ele. Eu vou mais longe, nem o capitalismo consegue. Nem Jesus Cristo, primeiro homem da história, conseguiu. E vocês veem que o capitalismo ele vai produzindo os iPhones que os socialistas usam no Congresso. Não, e os iPhones que os socialistas usam pra fazer textão no Facebook, né? Exatamente. Então, e cada um de nós vai dando as suas opiniões que não vão agradar nem a nós mesmos, né? Uhum. Que estamos aqui e a gente vai fazendo o que a gente pode. Cada um tem a sua posição e é o que a gente tem, né? A gente tem que aproveitar enquanto a gente ainda pode, né? Exatamente. Ô, Adriano, pô, cara, eu tô me convidando aqui a estar sempre no podcast, cara, quando você quiser. E, pô, fica aí fico aberto. Sou o Nerd Roots. Também se a gente, se não quiser falar de política. Vamos só pra cultura pop aí, falar de Marvel e... Opa! Porrada de Marvel DC. É, porra, amanhã tá lançando o Doutor Estranho. Ó, né? Oh, bacana! Pô, já amanhã? E onde é que tá esse Doutor Estranho? Onde é que tá isso? Tá no cinema, pô. No cinema, ah, legal. Heitor, você curte Marvel, essas paradas aí? Muito, cara. Eu sou nerd. Porra, cara. Então, sério, entra no blog do Contra, cara. Mano, eles falam bastante disso também. Eu estou no blog do Contra agora. Opa! Ah, sério? Eu estou no blog agora. Mais um seguidor aí. Porra. Mais eu um também. Contronauta. Contronauta. Eu comecei essa porra de zoeira, acabou pegando, velho. Vez o outro algum camarada comenta lá na página. É, não sei o que, os contronautas estão crescendo. Tipo, a gente... É, e assim vai, né? Acho que é o que eu tô Adriano, falando. Muito obrigado pelo convite. Me convide sempre que você quiser. Estamos às ordens. Pô, eu que agradeço, Herbert, aí, pela participação, né? A gente ficou aí quase pra duas horas também, cara. Aí, falando um monte de groselha, mas falou muita coisa, acho que muita coisa válida também. E eu acho que vai dar um podcast legal pra quem ouvir. Tem muita coisa interessante que acho que... Vai mesmo. Acho que vai dar fã. Vai mesmo, cara. É legal. Geralmente você demora quanto tempo pra editar? Ah, não. Isso aqui eu vou editar rapidinho. Amanhã tá no ar. Ah, amanhã tá no ar, eu já passo o link pra vocês. Pô, bacana, meu. Porque, eu pedi, pedi amizade. É, né? Tem que sair em tempo, né? Verdade. Sexta-feira é um dia bom pra lançar. Cara, lançar o programa. Beleza. Aí, se quiser gravar semana que vem, cara, eu tô aberto aí. Não sei os meninos, se o Herbert e o Rodolfo tá. Olha. Caramba, eu arranjo um jeito. A gente traz mais gente aí também pra zoar, hein? Eu arranjo um jeito. Pô, cara, o Rodolfo, assim, de verdade, eu acho que 4 é o limite, cara, porque senão fica muito zoneado. Meu, acho que de início acho que a gente ia ser 8 que ia gravar isso aqui. É, consegue botar 8 na sala no Skype? Não, consegue. Acho que não sei qual que é o limite, mas dá pra pôr. Só que ia ficar foda, né? Ia ficar muito truncado. Zoneado. Aí as pessoas foram desistindo, eu queria ter conseguido mais, pelo menos mais um, algum membro da equipe lá do Contra, né, mas aí... Eu acho que 5 acho que já dá pra fazer um negócio legal também. E o Ariel, não quer não? Redondo. O Ariel tá doente. O que ele tem? Ele falou que tá doente. Ele é feio, né, cara? Mas ele usa gravata borboleta, que é uma coisa que acrescenta. O Ariel vai ouvir isso aqui, cara. Ele é feio. Então, firmeza, cara. Vamos fechar aqui essa porra. Demorou 2 horas aqui. Vai dar um trabalho aqui, tá? Então, eu quero agradecer aí pra vocês aí, agradecer o Rodolfo aí. Mas não tem vejo um dia desse aí, Rodolfo. Faz tempo que a gente se vê. Né? Pode crer. E a gente... Então, beleza, ó. Vou me convidar pra essa cerveja também. Opa, demorou, mano. A gente combinar aí. Demorou. Você tá em São Paulo ainda, Heitor? Ou já voltou? Não, cara. Voltei pro Rio hoje. Tá. Mas a gente vai O dia que você passar aqui perto de Volta Redonda, vem, dá um pulinho aqui pra gente se conhecer, Heitor. Eu nem ofereço pra passar aí perto, porque depois eu conto a história, que a história é triste. Eu quase não consigo sair de casa. O Herbert veio pra São Caetano já uma vez. Já, mas isso era antes, agora tá muito difícil de viajar. Opa, São Caetano, tá mesmo? Terra. Então, galera, vamos fechar aqui? Alguém quer deixar o. Vamos, sim. Vocês querem deixar o recado final, fazer o jabá? Cara, de boa, acho que. Tá de boa. Um prazer imenso de conversar com todos vocês. Que foi muito bom, cara. Foi muito bom. Foi muito bom. Bom mesmo. E você, Rodolfo? Beleza? Tem alguma coisa aí? Quer deixar algum link? Não. Tranquilo, não precisa nada, não. Pô, não precisa. Já tá assim, tá esnobando, não precisa. Não. Caralho, não. Não precisa? Pô, você tá, claro que não. Abaixa de 100 mil seguidores, né? Fazer propaganda no. Porra, a gente tem 3. Porra, a socialista morena tem 350 mil, mais disso aí, velho. Caralho. Tem que passar essa porra aí. Ah, você vai chegar e passar, ô gato. Ah, você que acompanha a Sinara? Ela tá crescendo ainda o número de seguidores ou deu uma. Não. Ela mudou de nome, ô Adriano. Agora ela é Alucinara. Pô, mas não é aquele vídeo dela lá do intelectual, do gênio? 400 mil, velho. 400 mil views? Não. 400 mil seguidores na página. Ah, isso, seguidores. Oh, inclusive tem esse liberal que segue ela, mas deve ser pra zoar, né? Ah, eu sigo pra, pra tirar o sal. Ela, é. Apesar que ela me bloqueou, né? Ah, ela bloqueia todo mundo. Porque eu sou bloqueado lá também. Ah, bloqueia todo mundo que contesta ela em alguma coisa, né? Aham, uh-huh. Sempre. Ah, então, galera, normal. Beleza, vamos encerrando por aqui. Até beleza, a próxima. Beleza. Tchau pra todo mundo. Falou, galera. Valeu. Falou, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.